Olá, amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast, o que sobrou do último counter. Então, devido a milhares de pedidos, milhões de pedidos do nosso circuito Wild West, fizemos mais um podcast aqui pro nosso circuito. Espero que todo mundo goste. Hoje estamos presentes com ele sempre, nosso redator, o cara que escreve as coisas, depois a gente vai falar, o Guigão. Guigão. O Guigo. Eu tô mostrando a teta agora, mas... Ainda bem que é podcast, né? E é o nosso desenheiro, o cara responsável pelo marketing do nosso circuito, William Simão. Aô, e aí, galera, beleza? Queria convidar o... todo mundo, pra conhecer o Grimório em Chamas, cara. Ah, o blog Grimório, nosso. É, escrevo antigamente um negócio que chama Grimório em Chamas e regularmente, né, post sobre coisas do Magic e pai. Onde ele rendeu um belo game loss, insinuando que eu era um mero cleaner man. Pois é. Dani ficou bravo. Dani ficou bravo mim, porque eu falei as verdades. As verdades nesse Brasil, elas são injustiçadas. Falei a verdade lá foi foda. Mas é na Liga Magic. Você conhece a Liga Magic, provavelmente. Vamos deixar aqui a descrição do nosso áudio. É. Do nosso podcast. Descrição do nosso áudio. E também queria convidar o pessoal pra conhecer também o blog do circuito Wild West Magic 2015. Porque assim, cara, o Wild West já tá me adiantando um pouco já, mas ele tá conhecidinho, né, cara? Cara, eu vi alguns comentários de alguns juízes, inclusive, lá no GP. Fiquei muito contente do retorno. Alguns em Curitiba, acho que foi. O pessoal de São Paulo também comentou. O pessoal do Rio Grande do Sul também comentando que, né... conhece, que viu na internet, no Facebook e coisas assim, e se você for pra lá pra analisar, é uma quantidade grande de players que participam, assim, tipo, uma média de 30 players, e 30 nunca baixa, na verdade, é um pouco maior a média até. A média deve ser uns 35 por aí. É, então, pra nossa região, mas não só pra nossa região, né, cara, eu vi torneio, assim, torneio... de... Eu nunca sei essas siglas, RPT, sei lá. GPT, PPTQ. É, essas graças aí. Com tipo assim, 15 player, 12, saca? 8. Uhum. 8, tipo, acontece. O nosso circuito ele acontece 2 em 2 meses, então é que esses também são mais regulares e aí o pessoal não participa de todos e tal, tem essa questão também. Mas, cara, é um baita evento, assim, né, velho? Então conheça lá e se você algum dia. Se estiver passando pelo oeste de Santa Catarina, che, e estiver rolando GP... Ou GP... Olha, tô levando GP. GP Wild West, GP Wild West. Tô levando. Assim, participe, cara. A inscrição é baratinha e a galera é gente boa. É, aberto. A gente faz na cidade e região. Por isso chama Wild West, mas é aberto pra todos os jogadores. Aí fica... Então, um dos nossos principais assuntos aqui no... nesse primeiro podcast, será falar sobre o GP. Tivemos a participação de muitos jogadores do Wild West. Foi muito bacana a presença de todo mundo lá. Foi um, creio que a maioria foi o primeiro GP. Todos tiveram boas experiências. Alguns conseguiram bons resultados. Infelizmente, no GP, não tivemos muito bons resultados. Você está sendo generoso, né? Eu fiz um trick. Ah, não, mas você foi que... Mas eu fui que nem o GP. Eu fiz um 3, assim como o Paulo Vitor, tá ligado? Então é nóis. Poprei, né, velho? Poprei, né, cara? Poprei. Eu acho que vamos trocar de bons resultados para resultados satisfatórios, né? Pelo que a gente tava esperando, até que fomos bem. É, eu discordo, mas tudo bem. Eu não fiz resultado nenhum. O Dani, né? Você não contou. Só anotou os resultados, né? Você não contou os quilos de. Papel que foi muito, cara. Não, foi engraçado que o Dani chegou sábado de manhã e aí eu tava lá numa banda no main, lá no, né, no salão principal. E achei o Dani cumprimentando, tava pra massa. Aí saí pro salão do Side Events lá e o pessoal falou: ah, você viu o Dani? Eu falei: ah, vi, encontrei o Dani agora há pouco. Falei: onde é que ele tá? Tá lá juntando lixo lá do draft, tá ligado? Varrendo algum canto. Foi pra mim que você falou. Ah, então de minha parte, que não joguei, eu trabalhei como juiz. Fiquei principalmente no side events. Participei, eu acho que duas vezes no evento principal, mas só alguns minutos, assim, não consegui ficar muito tempo. É que lá não tinha muito pacote de booster. Não tinha muito pacote de booster pra me recolher. mas foi muito bom, muito... Fora a parte do inglês, que foi trevas. Não, essa aí é o meu, né? Meu inglês, meu, né, cara? Eu quase matei um cara rindo por causa do meu inglês, né, cara? No GP, eu acho que foi cerca de 750 jogadores. Pô, 789 é o número oficial. 789 jogadores no evento Cacete. Principal. Creio que esteja próximo a uns 30 juízes. Entre o evento principal e o side events, entre nível 1 até o nível 4, nós tivemos jogadores, dois juízes no nível 4, que é o Carlos Ho e o Damian Haller, que um eu acho que é da Colômbia e da Argentina, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas também dois caras muito gente boa. Você tem o número de players no total aí também, William? Não, não, só tem o número oficial de jogadores, cara, no evento. Porque no side events eles não acabaram, acho que não controlando, sabe? Então eles foram pelo número de jogadores no evento principal. É, teve cerca de 200 e... Eu vou dizer 210, posso estar enganado, mas foi próximo a esse número de side events. Foi o maior GP da América Latina em quantidade de side events. Cara, isso me impressionou, velho. Assim, eu fui pro GP Modern, que é o nosso formato predileto. Na verdade, acho que isso impressionou todo mundo, né, cara? A gente vai pro GP Modern, assim, eu levei só o Modern, né? Eu tenho outros deckzinhos, levei só o Modern, mais nada, e uma pool pra side. E cheguei lá, cara, e o que eu menos joguei, posso dizer, com toda certeza, até porque eu fiz um 3, né? O que eu menos joguei foi... E a gurizada também, cara. O pesado que menos jogou quase foi Modern, assim. Tinha muito T2, assim, agressivo, draft, selado, tudo, teve, cara. Teve Commander, teve Legacy, draft, selado... Legacy não morreu, né, cara? Legacy. Quando cada vez que eu falava Power Legacy, eu falava, caceta, tem nego que joga Legacy. Foi caótico, né, cara? Side Events, eu nunca tinha participado, foi extremamente frenético. Exato. Primeiro dia eu trabalhei mais ou menos umas 11 horas, cheguei um pouco antes, 11, 12 horas mais ou menos. Parei pra descansar, tipo, umas 6 horas depois, assim, onde o meu amigo, agora meu amigo, Sr. Carlos Reagan, como é que é o nome, sobrenome dele? Ele é sobrinho do mais conhecido como Charlie. Ele que era o head lá no Side Events, ele que tava coordenando lá. Cara, também muito gente boa, um grande abraço pra ele, cara. Então, cara, eu queria comentar já no começo, assim, sobre o GP da organização, né? Porque, assim, a organização, dá pra dividir ela, eu não sei. É o meu primeiro GP, né? Vou falar a experiência que eu tive no primeiro GP. Mas, assim, a gente percebe coisas, né? Eu divido ela em duas partes, vamos dizer assim. O staff da Nerds, da Jambô, que era a organizadora, digamos assim, da logística da coisa, e o staff da Wizard, né? Que eu sei que eles trabalharam em conjunto, tudo bem, mas assim, são dois serviços diferentes, né, cara? E eu achei, cara, assim, ó, os juízes me surpreenderam, cara, muito, tá ligado? Porque, claro, a gente tem o Dani aqui, né, que é o nosso juiz aqui do Wild West e tal, e a gente já tem esse contato com juízes, a gente não é tão noob assim, né, cara? Mas, assim, juízes que não ficam só juntando papel de draft, eu nunca tinha visto na frente, né? Filho da puta. Eu vou estar fudido pro resto da minha vai vida. Vai ser uma piada que vai durar o programa inteiro. Então, assim, extremamente, tipo, eu realmente achava que eles iam ser amigáveis. É uma coisa que eu esperava, porque a política da Wizard, ela é assim, sim, né? Mas, cara, isso me surpreendeu de uma maneira positiva enorme, imensamente, assim, cara. Os juízes eram amigáveis e, nossa... Primeiramente, eles eram profissionais. Isso foi o que deu pra me identificar. Não era aquele negócio... Claro, amigável, mas não pedante, né? Ao ponto que, tipo assim, não, vou ter que te aplicar uma punição, mas beleza, ó aqui, ó, meu amiguinho. Você tá fudidinho aí, mas eu sou teu amigo, tô aqui pra te ajudar, tá ligado? Você é um bocó, mas faz parte da vida, né, cara? Então, isso que eu achei impressionante, assim, cara, a organização da Wizard, assim, cara, nossa, foi muito foda. A minha experiência enquanto primeiro GP, né, foi muito positivo, foi muito foda. Só que assim, a questão da Nerds e da Jambô, né, aí já tem outras questões que eu gostei, né, que incomodaram a galera, assim, deu pra perceber. Que na sexta-feira, quando a gente chegou, tinha pouco staff, tá ligado? Uhum. Sexta-feira eu não acompanhei. É, sexta-feira eu achei, assim, até comentei com o pessoal lá, tinha pouco staff, né. E a logística, ela tava complicada, entendeu? Por exemplo, aí você chegava pra fazer a inscrição isso é diferente de domingo, por exemplo, que os torneios de Mollside demoravam porque não tinha mais lugar pra sentar, pra jogar, porque terminou as mesas. Isso é uma coisa que, né, não dá pra adivinhar tudo, mas tudo bem, isso aí não foi um problema. Só que na sexta-feira aconteceu o seguinte: tu ficava 2 horas na fila, Aí você chegava lá pra, na hora de fazer a inscrição do evento que você ia jogar. E aí tinha, assim, três, quatro, no começo tinha cinco pessoas lá fazendo a inscrição. Aí divididinho e tal, cash, não sei o que, beleza. Mas demorava muito, cara. E, por exemplo, assim, chegava alguém com um problema ali, qualquer problema aleatório que possa acontecer num evento desse, sei lá, o cara esqueceu o decklist, não sei se quando, né? Aí ele falava pro cara da mesa ali e o cara levantava, isso eu achei, assim, tem uma faca de dois gumes. O cara levantava dali pra resolver o problema do cara. Ótimo, tem alguém que se importa contigo. Mas daí tinha uma fila de 20 candangos esperando. E aí você ficava 2 horas na fila, porque cada um que chegava com uma treta lá pra resolver, os caras iam resolver ali na hora. Eu acho que eles tinham, talvez, ter chamado alguém e tal. E por essas, eu senti que faltou staff, saca? E aí você ficava 2 horas na fila pra fazer a inscrição, e daí depois você esperava mais um tempo aceitável, ok, né, pra até que eles rodassem e chamassem o teu evento. Assim, mas isso foi na sexta, no sábado e no domingo, eu acho que em função do GP tá rolando e ter dividido o número de players, talvez tenha amenizado. E no domingo eu vi que eles estavam com uma outra forma de atuar que era muito mais eficiente, entendeu? Então, tipo, eles ficavam na fila cobrando inscrição, e chegava lá, só entregava o teu papelzinho, já te pareava e pau, saca? Então, assim, da organização, o local era fantástico, fantástico. Aquele ar-condicionado no 12 tava uma delícia, velho, que tava um calor de sol. Ao contrário do side events. É, no side tava mais quente. É, você ficava andando e tal, é mais difícil. Mas no main event, cara, aquele ar-condicionado moendo tava... Ai, que negócio. Realmente, tu saía do side events... Mas assim, a minha impressão foi essa. Não, não, esse ponto negativo não atrapalhou a minha experiência de jeito nenhum. Até porque, assim, o ganho foi muito maior, vamos dizer assim, né? E não foi um problema crasso, assim. Sabe que a galera gosta de reclamar, e eu, sim, também, saca? Então, então é meio nessa lógica, assim, é uma coisa que talvez você fala abertamente, assim, é uma crítica construtiva, sabe? Não sei se eles vão ouvir, mas não. Tu entende? É isso que eu tô, não, com certeza. Isso aí, no domingo, com certeza, tinha staff livre, né? Então, tipo, a quantidade de juízes que tinha livre pra organizar, pra alinhar o pessoal, era muito maior. No domingo eu trabalhei um terço do que eu trabalhei no sábado. Nossa. É, então, tipo, a quantidade de staff era muito maior. Então, por isso que no domingo e no sábado era um negócio mais... no sábado foi caótico por ambos os setores, vamos dizer assim. Uhum. É, mas no domingo acho que era mais tranquilo mesmo, por causa que muita gente que foi pra jogar não jogou side events. Na sexta-feira eu não acompanhei, então não posso opinar. E na sexta-feira que tá, na sexta-feira todo mundo que foi lá ou foi pra comprar carta, fazer negócio, ou pra jogar efetivamente os trial e, né, e as outras paradas. Uma coisinha assim que eu acho que a organização não se preparou, assim, também foi uma coisa que não chega, mas cara, eles estavam com uma barraquinha de comida, não dá pra chamar de lanchonete, muito pequena, cara, pra 800 até 1000 negros. Lá tinha pouquíssima coisa, assim, pra atender. Claro, ninguém passou fome, ninguém morreu por isso, até porque tinha uma outra lanchonete no lugar que fazia que tu podia ir, né, lá embaixo, comer melhor e tal. Só que pra galera que queria pegar alguma coisa na hora, nem mesmo rapidinho, tinha pouquíssima coisa, 2, 3 pessoas atendendo só, e o lugar muito pequeno, as filas eram grandes, né? Isso eu acho que acabou complicando. William, e cara, olha a mina de ouro que é essa porra, tá ligado? Do 1.200 gordão lá, cara, saca? Se tivesse 10 barraquinhas de comida lá, as 10 tinham ficado rico na hora, velho. É uma mina, tipo, nossa, né, cara? Sim. Mas eu também achei também pequenas filas do... Só que, cara, eu tava tão embasbacado, velho, que eu, tipo, esqueci de comer, cara. Na boca. Ah, isso é verdade. Ah, a gente saiu daqui falando que era pra encher a mochila de sanduíche e água e coisa lá. A gente só queria saber de jogar, né? Uhum. Aí terminou os eventos lá, não tinha mais inscrição, aí o pessoal tava ainda jogando ainda. E nós atracamos jogar Modern lá, perdido nos cantos, lá em cima na mesa. Tipo, que foda, que jogar, velho. A única coisa que eu joguei na sexta foi um Commander com o Torrão e com o... Ademir. Eu vi vocês jogando. Foi na hora que eu abri a bosta. Só, é que foi na sexta-feira, que foi o dia que me deu tempo. Mas, de minha parte, foi extremamente, mente exaustivo. Tinha umas horas que eu tava tiltando, tipo, que eu não conseguia mais processar algumas coisas, porque eu tava muito cansado. Eu imagino que agora, no lançamento desse podcast, já esteja disponível no blog de juízes, uma entrevista que foi feita com os 3 juízes nível 1 que estavam lá. Que era eu, a Jéssica e o Robson. Só tinha 3 nível 1? Só tinha 3 nível 1. Cara, a Jéssica e o Robson. Com muita coragem. Com muita coragem. Nós três ficamos no site de eventos, óbvio, né? E lá eu falo que... tem uma pergunta onde eles pedem... Uma pergunta onde eles pedem. Onde eles pedem. Uma pergunta... Seria engraçado se eles não pedissem nada. É. Uma pergunta onde eles... questionam... Ótimo. Essa foi uma concordância melhor. Onde eles questionam o aprendizado. Eu falei, não, por mais que você não esteja focado, é impossível falar que eu não aprendi nada. Você não precisa estar focado no estudo para você aprender. Uhum. Eu falei, então, com certeza, a experiência que eu adquiri, inclusive eu falo lá de questões de eventos regulares e tudo mais, como agir em determinadas situações que eu não tinha passado ainda. Então, não, e se tu for parar para pensar, na verdade, você ficar no paralelo, como juiz, cara, o paralelo é onde a selva rola, exatamente, né, cara? Onde as tretas acontecem, porque assim, não é uma regra, mas geralmente os players do paralelo, principalmente no draft, no seu lado. Bom, você mesmo disse, tinha muito player que não sabia jogar, né, cara? Que tava lá pra aprender, player novato, coisa assim. Então, tipo assim, esse baita teste. Eu acho, né? Que ia ser muito mais fácil ficar, por exemplo, num monte de juiz level 2, 3, no evento principal, só olhando, andando no meio das mesas e assistindo os players jogar. Porque lá eu acredito que rolava o jogo muito, muito mais fluidinho, entendeu? Do que ficar no paralelo, que era uma selva e a galera não sabia jogar. E o que eu faço com essas manas aí agora? Tu entende? Pô, eu tive que tirar dúvidas antes de começar o draft. A galera lá, louca pra abrir, tava o Rorix na mesa, cara, que é o Pedro Carvalho. Tava na minha mesa do draft e eu lá tirando dúvida. Eu sei como jogar draft, mas eu nunca tinha jogado no draft. O Rorix lá se mordendo na cadeira, né, cara? Eu, pro player do meu lado, e eu não sabia abrir o booster, né, cara? Mas... eu me senti pressionado uma hora de abrir o booster, cara. Eu não conseguia abrir aquela coisa. Aí todo mundo tava, tipo, né? Me olhando assim, pô, você nunca abriu um booster na vida, pensando, né? E aquela coisa não abria, né? E eu chacoalhava e mordia. E aí não tinha jeito, cara. Aqueles boosters faltaram cola, aquela merda. E todo mundo mirando de canto, assim, né? Foi foda. Aconteceu uma situação muito legal e engraçada também. Engraçada em certo ponto. Teve uma família que jogou draft, cara. Olha, master. Tipo, reuniu o pai, a mãe, a tia, cachorro, a avó. A avó, os filhos, que massa. E reuniram 8 jogadores e jogaram draft em família, cara. Cara, isso eu acho muito foda. Foda. Teve uma outra mesa também que foi das meninas do grupo, né? Garotas Mágicas, né? As oito meninas foram lá e fizeram o draft delas também, bem legal. Estavam todos com a camiseta lá. Esse da família eu achei genial, cara, porque tipo. Cara, pô, a avó, tá ligado? Eu não imagino, eu não sei se era a avó, mas tinha uma senhora muito velha. Pensa você na sua avó, velho. É, aí pensa você jogando um draft, e agora coloca a vó do seu lado. Cara, tipo, essa carta é boa, a vó tá pensando que tipo, essa carta é boa pra me ganhar de você. Salvado num counter, tá ligado? Fazer deck azul, né? Levar um counter da avó deve ser um negócio aí, do outro mundo, né, cara? Aí, tipo, tinha o pai lá, imagino que seria o pai das crianças lá, ele que tava coordenando. Que ele jogava. Que ele jogava e tal, ele tava ajudando as crianças e tal. Então, tipo, cara, eu olhei pra aquilo lá e falei, cara, que saudade de um negócio de jogar sem ser competitivo, jogar por diversão, entendeu? Então, eu achei muito bacana. Eles montaram, eles jogaram dois, não jogaram só um, mas tipo, eles terminaram um, pagaram a inscrição tudo de novo e, claro, pegaram os boosters pra eles, óbvio. Mas eu meio que acompanhei meio de perto, uma hora que eu tava de juiz lá mesmo, né, que tava as mesas cheias e tudo mais, eu largava lá e ia pra lá até que eles me chamavam novamente pra me dividir novos drafts. Uhum. Ou selados, enfim, os eventos paralelos que aconteceram. E eu acompanhei, cara, e realmente jogaram, sabe? Na tipo, jogaram mesmo, cara. Só que pela premiação, foda-se. Sim. Tipo, tava mais ou menos, acho que era 50 pro primeiro, 30 por segundo, 20 e 20. 10, 10, 10, 10. Então dava mais ou menos uns 100 ticks, 110 ticks. Então, tipo, eles pagavam um monte, pagavam um pouco mais... e ganhava os tickets e comprava as coisas. Não, deles, mas a premiação, cara, é que nem você disse, não era competitivo, não era visando premiação, entendeu? E eu pensou que maneiro você chegar com a tua família, tá ligado? Exato, num evento, cara, daquele porte, saca? E jogar um draft em família. Cara, é fantástico. Eu sou um cara muito familiar, cara. Tipo, isso acontecer pra mim ia ser um negócio, um sonho, tá ligado? Uh-huh. Tipo, porra, minha família inteira tá junto comigo na coisa, uma das coisas que eu mais amo na minha vida, tá ligado? Genial. Não, tipo, o Wizard, cara, eu acho muito difícil a família ouvir isso aqui. Mas se vocês ouviram, parabéns. Se vocês estiverem ouvindo, parabéns. Sou fã. Que vocês mitaram, foram fantásticos. Vó, pode me dar counter, velho. Eu deixo, tá ligado? Esse counterado pela vó, tá ligado? Sim, o Lamog, baixa o Lamog, toma esse counter da vó. Cara, vó vai counterar, né, tio? Mas eu acho meio difícil. Porque vocês sabem, né, que na casa da avó pode tudo. Então ela nunca vai dizer não pra você. É. Ela pode estar com o counter na mão. Faz, baixa esse bicho aí, pode fazer. Bom, então, além da estrutura de juízes, de eventos, de jogadores, de comida que a gente falou, uma coisa legal que teve lá também que a gente percebeu foram as lojinhas, né, cara? Tinha umas quatro lojinhas, tinha Bazar de Bagdá, de São Paulo, tinha umas duas lojinhas lá no Nordeste, uma galera muito engraçada, A Mulligan. bem engraçado, carinha, bem engraçado. A Mulligan, isso, a Mulligan e a Black Tiger. Tinha a Troll and Toad também, que foi uma das lojas mais bacanas de negociar lá. E uma outra loja que eu não consigo lembrar qual que era também, que eu acho que era. Isso, acho que eram cinco lojinhas ali Tinha a loja para da revender. Nerds, né? Que tava lá no Isso, e a Lopes. da Nerds, exato. A da Nerds estava vendendo acessórios e tudo mais. As outras cartas, as outras lojas só vendendo singles, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma Black Lotus por 45 mil reais. É, foi uma Black Lotus. Puf, nossa, isso aí foi foda. Eu tentei oferecer meu carro mais 10 parcelas de 1.700. E aí o cara pediu, que calo? Que calo. Então, foi uma coisa legal, cara, porque a gente não tem oportunidade de negociar não dependendo só do que a gente vê na internet, né? Porque aqui, por exemplo, a gente não tem lojas para negociar com players diferentes, ou a gente manda pela internet, ou a cada 15 dias encontra algum amigo para trocar, né? Então, tinha muita coisa barata que deu para pegar ali, foi bem legal, para vender também. Mas eu acho que a coisa mais legal ainda foi a loja do evento, cara, que você acumulava os ticks Prize para Wall. trocar. O prize wall tava, tipo, excelentemente bom pelo tanto de ticks que tu ganhava, na verdade, assim. A premiação era absurda, né, cara? Tu fazia qualquer coisa ali, cara, tu gastava uma mana direito e os caras davam ticks, assim, sabe? Ah, Gastar uma mana também é engraçado, né? você gastar uma mana, você merece um tix, tá ligado? Enfim. Eu gasto uma birds, velho, uma mana no próximo turno. Viu? Enfim. Mas, cara, foi muito legal porque era muito fácil, assim, teoricamente, ganhar um playmat, uma box, uma booster box, que nem eu ganhei. Foi bem, bem tranquilo, assim, até deveria ter. Acho que a gente deveria ter jogado mais side events para acumular. Eu vi galera frenética jogando lá, porque cada vitória dava uns 10, 20 ticks, né? Inclusive, só aproveitando, teve galera que foi pro GP só pra jogar side event. Sim. O Jean, velho, Caster Calhorda, um abraço. Ah, com certeza. Um beijo na bunda lá. Ele tinha a inscrição. Cara, ele tinha a inscrição do main event e não foi jogar, cara. Ficou Nossa! só no O side event. side. Ele é maluco, tudo bem. Mas assim, é um exemplo, tá ligado? Não, mas cara, valia muito a pena. Eu até falei pro Daniel, eu fiquei muito tempo caminhando por lá, negociando e conversando com a galera e tal, tentando falar inglês com os argentinos lá. E deveria ter ficado jogando, cara. Se eu tivesse ficado só na mesa, cara, dava pra ter levado mais uma ou duas boxes pra casa, né? Você é otimista, Então. viu? Nossa, que Você é audacioso, hein? otimista, cara. Você é Ah, otimista. mas. Eu joguei dois eventos e levei uma box, cara. Né? Ah, desculpa, né? Desculpa. Eu entreguei três. Chupa essa. Eu saía de um evento, entrava no outro, saía de um evento, entrava no outro e só levava rola na cara. Rola. Cara, só. Ai, ai, ai. O que eu mais ganhei, cara, foi quando eu emprestei meu deck, eu cavalei meu deck pro Careca, tá ligado? Falei, Careca, joga essa merda aí que não tá funcionando. Ele foi lá e fez 4-2 no rebound. E aí nós fizemos 20-80. Não sei se pode, foda-se. Se você não pode, você não ouviu. Cara, e aí foi o que eu mais ganhei, velho. Com o careca jogando com o meu deck. Mas é foda, viu? Ai, tá Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, você prestou o deck. Questão deck, uma parte da premiação. E ele me pagou porque ele é meu amigo. Sim. Não, mas cara, então, é isso aí, cara. Eu achei assim, imagina, William, que você tava falando é muito verdade. Porque imagina você, jogador novato. O jogador novato quer saber de abrir booster e ele tá certo. Sim. Ele joga T2, de maioria dos casos o cara joga T2 e quer saber de abrir booster. Eu já vi casos de Friday Night começando, o cara com a inscrição do Friday Night, o deck para jogar, aí falou assim: não, vou comprar um booster. E comprar o booster e não jogar o Friday Night, abrir o booster e fazer ele embora. Entendeu? Não dá, saca? É a mente do cara. O Sim. cara quer saber. Aí imagina você, cara, um jogador assim, tipo, começando novato e tal, num ambiente desse, cara, que você tá jogando assim, com, digamos, com. Galera que sabe jogar, né? Que vem de longe, que enfim, que faz um evento grande com mil e poucos players, assim. E aí, tipo, você vai lá e aí se ganha uma partida. E aí você ganha 30 ticks, que dá 3 booster. Nossa Tento, senhora. entende? Cara, é fantástico, velho. Ah, que a Cara, gente é a pedra quem começou a jogar e nunca começou a acumular bulk. Tipo, então. freneticamente. Ela Então. para Até quase hoje. 10 anos, você olha pra lá e fala, Caralho. o que que eu vou fazer com isso, tá ligado? É, preciso dessa Quem que caixa. nunca fez Eu isso, preciso dessa caixa de sapato mais do que as cartas que estão dentro, né, né? cara? Mas é, tem sentido, o Wizard é genial. Essa parte que incentiva, na verdade, né? Exato. Eu vi um caso de um carinha ali, devia ter uns 14, 15 anos, assim. Mas pelo que eu vi, assim, inclusive eu acho que ele tá no grupo do Magic Brasil lá, sempre postando. É um cara que veio bem de longe. E ele passou do meu lado, assim, no Prize Wall, cara. Ele veio correndo, eu quero esse playmat do Vendilho, eu quero esse playmat. Consegui juntar, consegui. Daí só tinha ainda um playmat do Vendilho. Daí o cara foi lá. Não, peraí, vou. Aí tinha uma galera escolhendo os playmat. Eu falei, não, peraí, vou dar pra ele aqui. O moleque saiu dando pulo de lá, cara. Ele ficou o dia inteiro juntando pra pegar aquele playmat da Vendilho de Las Vegas, eu acho. Que foda, pode crer. Que foda, imagina a sensação de realização. Cara, nunca Exato. Mais. Um cara desse nunca mais vai deixar de jogar. Exatamente. Nunca mais. Aconteceu um negócio muito bacana, vocês devem ter visto ao redor do evento Caixas, onde é Do Magic para as crianças. Uma ah, coisa sim. Assim. Eu não sei se pegaram de lá, não sei se conseguiram daquele lugar. Mas chegou mais ou menos uns quatro guri, umas quatro crianças, assim, pra mim. Tio, fiquei sabendo que vocês têm aqueles deck de iniciante pra dar. Eu falei, cara, era domingo já. Falei, cara, podia até ter. Falei, mas já é domingo, bem provável que já foi todos. Eu falei, não sei te informar. Falei, mas dá uma conversada aí com o pessoal da organização. Falei, quem sabe eles te conseguem umas cartas. Eu sei que eu fui lá pra dentro do evento principal e voltei. Cara, eles estavam com três sacolas, velho. Aquele sorriso, sabe? Devia ser só book. Eu não sei, Deus. Mas não importa, né? Exato. Se tivesse um Lamog no meio, não importa. Não importa, tipo, vai ser o mesmo preço do terreno, preço que já era mana. Exato. Que é incrível. Então, tipo, eu não sei se alguém deu pra eles, ou se eles conseguiram do evento mesmo. Bom, eu sei que aqueles guri, cara, estavam tão felizes, cara. Tipo, me deu uma sensação, tipo, de, pá, que massa, tá fazer ligado? Parte de fazer disso, parte, né? Tipo, de uma felicidade de uma criança, tá ligado? Uhum. Eu devia ter que uns 9, 8, 9 anos, assim, as crianças, cara. Uhum. Mas era, olhei aquilo lá, fiquei muito, tipo, satisfeito com aquela imagem, entendeu? Aí uhum. Ele saiu do evento e falou, olha só, tem um Lamog aqui, ele vendeu e comprou tudo em crack. E falaram que essa carta aqui é boa. Dá barato e pior, fumar o Lamog. Tem a cola, cara. É, dá cola, muito louco. Não façam isso, crianças, não fumem o Lamog, tá não ligado? Não fumem o Lamog. Fumem o terreno básico, a pira é a mesma. Agora, outra coisa que eu fiquei abismado, cara. Assim, a gente não... Eu não tenho muito... Por ser um bocó também, eu não tenho muito costume de negociar a carta pessoalmente, né? Eu moro no fim do mundo, e tem poucas pessoas que jogam Magic. E assim, como vocês comentaram, aquela loja que tinha o pessoal lá, que era engraçado, que ficava vendendo carta lá, que era mesmo. Assim, negociar a carta pra mim foi uma coisa nova, saca? Porque eu sempre comprava na Liga, ou em outro site, ou sei lá. Tipo assim, ah, eu tenho aqui vendendo essa, sei lá, foil, que, qualquer coisa assim, nível Mizete. Ah, eu quero, quanto? 10, beleza. Né? E assim, o ato do negociar lá foi, cara, até isso assim, eu acho que eu tava muito bobo assim na cabeça, até isso foi maneiro, saca? Agora, tem uma outra questão que me chamou a atenção, que foi a parada do mercado negro do Magic lá, você viu? Que tinha mercado negro do Magic, Dani? Sim, ah, foi engraçado, cara, isso foi muito engraçado. Pois é. Eu cheguei pra sentar com o carinha aqui e ele já, não, aqui não. É, velho. Isso foi... Eu não sei até onde a gente pode falar, a gente vai falando alguma coisa depois a gente corta, mas cara, assim... Não vão saber quem é mesmo. É, não vão saber. Ninguém vai saber quem é. Assim, aconteceu com um amigo meu, né? Um amigo meu, um conhecido meu, fez isso aí. Porque não podia negociar lá, tinha uma regra que tu não podia vender, só as lojas licenciadas, e eu entendo, e é sim, bacana. Sim, mas isso não tinha gente com quilos de cartas. Sim, lá. Tinha, todo mundo vinha, né? Mas tinha uma que era muito peculiar. Porque assim, aí se chegar, tipo assim, eu tava dando uma banda uma hora lá, porque quando terminou as inscrições, porque eu fiquei só jogando, terminou a inscrição, aí eu tinha perdido a primeira rodada, eu saí pra ver alguma outra coisa. Aí tava lá zanzando e aí de repente tinha uma galera numa mesa lá com umas três ou quatro pastas assim, sim, sabe? E aí e um cara, vai de rio de motherfucker assim, tá ligado? O cara é enorme, com tatuagem no braço. Assim, como é que era? Sei lá como é que era o nome do cara, com uma tatuagem. Eu tava aquela hora lá também que eu tinha. Isso, o William tava junto. Com a tatuagem fora no braço assim. Cara, rio de motherfucker, tipo meio que abraçado em cima das cartas assim. Tipo, com visão baixa assim, encarando os caras e conversando. E eu pensei, caramba, velho. Aí eu cheguei lá e o William trocando altas ideias com o cara, assim, tipo, eu achei que era um conhecido teu lá de São Paulo, sei lá. Assim. E o William trocando ideia com o cara, gesticulando, aquele cara mancarado, assim, conversando com o William, eu pensei, credo, vou lotar. O William vai apanhar. Exatamente, o William vai apanhar, o William vai morrer ali, velho. Eu tava com medo também, cara, eu tava tentando ser gente boa com o cara pra ver se ele retribuía. Ah, tá. É que o William tava no negócio, né, o William no negócio. É. Eu sou mais frio, assim. Aí cheguei lá, pá, e aí fiquei do lado ali, eu vi que eles estavam falando de negociar carta, aí sentei do ladinho ali, aí puxei a pastinha, que era mais baratinha, só, é. E comecei a folhear assim, e falei, olha o Dreadbore, vou comprar um dele. Quanto é o Dreadbore? Aí o cara me olhou com uma cara que parecia de me fuzilar. Aí ele falou assim, R$7. E lá, tá. Então, tirei o Dreadbore, comecei olhando. Aí tinha uma outra carta que era Free Action Life, tá ligado? Sim. Que o Kowalski tá montando o Adnaus, e eu pensei, ah, vou levar pro Kowalski. Né? Uhum. Montando, é difícil de achar. Quanto é a Fraction Live? Ah, sei lá, 10 pila, não lembro o preço. E aí, mas ele falou sem vontade, assim, respondendo de novo, né? Tirei a Fraction Live e tal, daí eu continuei olhando a pasta, daí era aquilo, assim, que eu ia levar. E eu falei, ah, vou levar essas duas, botei a mão no bolso, quando botei a mão no bolso, cara, quase não veio uma na cara, né? Tá ligado? Ele falou, não, não me dê dinheiro aqui, irmão. Não me dê dinheiro aqui, magrão, você não pode me dar dinheiro aqui, cara, não me dê dinheiro aqui. Ele falou, é, vai lá fora, que daí lá fora nós negociamos essa parada. Eu falei, tá bom, né, cara? Olha, aí saí com as cartas tremendo. Fora, pensando que, né, ou ia comprar as cartas, ia levar uma facada na nuca, sei lá. E aí ele chegou assim, aí chegou uma mina que tava junto com ele lá. Sim. Aí a mina era muito de boa, assim, graças a Deus, né? Acho que era a estratégia deles, era isso. Aí chegou a mina ali, começamos a conversar e tal, ela falou que tava lá e tal, daí falou, ah, dá 15 pila, deu dinheiro pra ela, né? Lá fora, tá ligado? Aí ela, eu peguei as cartas, eu tava com as cartas, deu dinheiro pra ela, daí ela falou, daí ficamos ali fumando cigarro e tal, daí ela falou, pá, tá foda aí, não sei o quê, porque o pessoal tá tirando os dealers aí, não pode negociar carta, e pá, tô com medo, e tem gente roubando coisa aí, e pá, eu tô com muito medo, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei assim, pode crer, daí ela foi embora, tá ligado? Fico sempre comunicativo. Ainda mais uma mina na frente, né? Eu tava tremendo, né, cara? Porque ela provavelmente era a mina do cara. Sim. E o cara era o último da foto. Aí ela chega lá dentro e fala assim, ah, que cara, gente boa, pronto, morri, né? Mas fiquei com as cartinhas e tal, e isso foi engraçado, assim. E daí depois eu fui lá uma olhada, assim, tinha, eu acho que tinha mais um ou dois só, quando eu vi, vendendo lá ainda. Mas é tipo, tudo naquele esquema da moca, assim. Tipo, todo mundo sabe que você tá fazendo uma coisa errada, mas ninguém vai falar nada, né? Ninguém vai falar nada. Eu não sei até que ponto, por causa que eu não cuidei disso, né? Uhum. No caso, tipo assim, eu fui responsável pra ver uma coisa, pra... Pelos eventos paralelos, eu não cuidei isso aí, na verdade, nem me toquei. Uhum. Que não podia. Que eu sei, na verdade, não pode mesmo. Mas até que ponto foi cuidado, isso não sei. Não, então, a menina falou que eles estavam expulsando o dealer lá dentro mesmo. O cara, se fosse, pelo que eu entendi, né, se fosse visto que o cara tava lá negociando com o objetivo, né, fins lucrativos. É, com fins lucrativos, o cara era retirado do evento, não pode. Uh-huh. Então, assim, tinha uma fiscalização, né, uh-huh, mas eles estavam lá, na moca, né. Teve um japonesinho lá também, que tava lá com uma galera lá, de manhã, no sábado à tarde, eu encontrei com ele lá, daí eu vi que ele tava com uma pasta só de terrenos, assim. Falei, cara, preciso de dois terrenos e tal, eu tenho esses dois aqui pra trocar e eu pago a diferença se tu quiser aí e tal. Ele, não, beleza, eu tenho 14, dois trocamos, beleza. No domingo à tarde eu encontrei na lanchonete lá embaixo, falei, cara, eu quero pegar mais uns terrenos. Ele, beleza, tô com as pastas lá em cima, vamos lá. Daí eu cheguei e falei, ó, esses aqui eu vou pagar no dinheiro. Ele, tá, beleza, vamos lá fora. Então, beleza, então, na hora de trocar, trocamos de boas ali. Se tinha dinheiro no meio... Aí vamos lá fora trocar, né? É negócio, né? Não, é. É, porque assim, eu entendo. Não tira a razão deles. Trocar. Não, eu também não tiro. Porque tinha loja lá. E as lojas estavam baratas, cara. Sim, tava. Entendeu? Tinha, assim, ó, pra você que é jogador, né? Se considera player, de qualquer formato, na verdade, é, cara, o melhor lugar pra você conseguir carta é um evento assim. E nas lojas mesmo, cara, porque assim, tinha a carta SP lá, que se bota no shield, a carta não é mais SP, entendeu? Então, eu não ligo muito pro estado da carta, não sei o que, ela tá tudo arrebentada, saca? Mas se o cara é player, não é colecionador, até pra colecionador, às vezes tem carta que é extremamente rara que você não vai conseguir uma nova, então, né? Mas, cara, teve um rapaz lá que comprou uma Flooded Strange, agora de Cans of Tarkir, por 60 pila, velho. É o preço, metade do valor. E os Path to Exile Promo que eu comprei lá, é R$35 cada um, cara. Eu fui na Troll and Toad, que é a loja americana, lá, e elas estavam, cara, pouquíssimo riscadas, assim, risco, sabe, de passar uma carta em cima da outra, assim. Uma que tá um pouquinho batidinha, assim, mas detalhes que eu nem percebi. Aí eu paguei R$15 cada um, cara, em vez de 35, eu economizei R$80 no set, do foil pro. Exato, cara. Aí eu conversei com o dealer pra saber o porquê dessa diferença toda, né? Na verdade, eu contei pra ele e ele me explicou, né? Que é porque, como os americanos lá, o negócio pimp deles é pimp de verdade, carta foil tem que ser excelente perfeitamente o estado. Se tiver qualquer coisinha, eles não compram. Então eles pegaram e venderam por aqui mesmo, tudo mais baratinho. Daí eu peguei os quatro últimos que tinha na loja lá, cara. Dei sorte ainda. Em inglês? Não, em português. Então, nossa. Em português também é um dos motivos, por causa que a gente de fora não compra foreign, né? Foreign, gente. É, não sei mais. Foreign, sei lá. Forasteiro. Very best. Então, um carro em outra língua, não foi em inglês. Então também esse é um motivo de ser mais barato. Né? Que negocia, né? Bem provável que eles tenham negociado lá com algum player, né? Com certeza deve ter pagado barato e vendendo barato. Sim. Porque e tem uma explicação até um pouco lógica, porque é a questão da inflação, né, cara? Exato. Assim, tipo, você tá num lugar que tem, tipo, você tem cinco lojas, uma colada na outra, a diferença era 10 passos. Aconteceu isso comigo, fui comprar um Space Kart com um monte de gente, o Guilherme, né? Uma galera, vai comprar uma carta lá, fala, quanto tá aí? Sei lá, R$80. Beleza, já volto aí. Aí você dá 3 passos e vai na outra loja, entendeu? Não tem como a carta ficar cara desse jeito, entendeu? Sim. É muito simples, né? Os caras estavam comprando o Grizzle Brand, pra quem não sabe, era a premiação do GP. Era participação. Participação do GP. Os caras estavam comprando a $7. Quantos pilas? Cara, dá 20 pilas. 20. Não, foi engraçado. $7, cara. Tipo, essa carta vale boleiras, mas no evento, como tinha muitas, exato, os caras compravam $7. Eu acho, só voltando ao assunto do negócio de não negociar dinheiro, negociar com dinheiro, eu acho que o principal motivo da Wizard é proibir isso dentro dos eventos. Principalmente com pessoas inocentes. Ah, sim. Que não sabem do preço. Então você pega, por exemplo, uma criança, pega um Lamog e eu te ofereço 10 pilas e tu dá todos esses terrenos aqui, ó. Esse terreno aqui gera 2 mana, entra virado pro meio ponto de vida. Mas ele gera 2 mana. Sim. Entendeu? E você me dá mais R$10. Cara, dependendo do jogador, vai te dar um beijo, tá ligado? Vai seco. Uhum. Entende? Então, tipo, eu acho que isso é uma situação supérflua, né? Eu concordo com isso. Mas, tipo, mas isso eu acho que foi o principal. É um dos principais motivos da Wizard não querer isso. Eu acho que talvez. Eu acho que isso que você falou é o correto mesmo. Eu acho que a postura da empresa mais segura e viável seria essa. Mas talvez uma situação que pudesse tipo, ser bom pra todo mundo é você fazer uma área de trade. Saca? Lá fora, ou sei lá, em qualquer canto ali. Provavelmente lá fora. É, ali tem a área dos dealers. Por causa que eu, mas isso sim. Ainda assim, eu acho que é um problema, sabe por quê? Porque assim, as lojas, velho, elas têm um custo absurdo pra vir, porque vem uma galera, tem que trazer estoque, parará, parará. E talvez isso inviabilizasse um pouco as lojas de estar presente, entendeu? Eu acho que assim, na minha experiência lá, eu acho que essa área de trade, ela não seria necessária porque os preços da loja estavam baratos. Isso foi uma coisa legal porque a maioria das coisas que eu negociei foi com loja. Porque realmente, além de estar barato, eu passei coisa para eles e eles pagaram uma coisa aceitável, assim, pro que vale no mercado. Então, acabou valendo a pena. Tipo, eles estão te pagando menos, mas tu pega com eles também tu pega mais barato. Então, na hora nem valeu a pena. Foi bem, bem bacana. Não, então era mais fácil tu passar na loja, olhar o que estava exposto, escolher o que tu queria, depois chamar um atendente para negociar, do que sair pedindo pra galera que tava com pasta fechada, tem isso. Então era muito mais fácil na loja e... Se eu não me engano, a questão dos trade deve ter uma questão judicial também, tá? Porque, querendo ou não, tinha uma loja responsável pelo evento. Então, bem provável que o que aconteça dentro do evento deve ter alguma questão judicial. É, seja então, por exemplo, acontece essa situação que eu falei da criança, vamos dizer assim. É, um consumidor lesado. Exatamente, um consumidor que não tem noção da coisa. O cara que vai meter na loja deve levar um tufo grande. Uhum. Então, eu imagino que deva ter, eu não tenho certeza disso, mas eu imagino que deva ter alguma ligação com isso. Eu não sou advogado, mas eu imagino que... Até eu acho que por um senso, né? Uhum. Por um motivo meio lógico. Eles devem ter alguma coisa relacionada a isso da proibição também. Talvez isso, eu não sei, nunca fui para evento internacional, mas eu imagino que isso talvez aconteça só até no Brasil. Não sei, nunca fui para evento grande, não tenho conhecimento disso, mas eu imagino que deva acontecer, principalmente no Brasil, por causa que o Brasil ruê, né? É, ruê. Viu, William, mas assim, ó, tudo tem um limite em comprar carta, cara, porque aquelas lojas estavam zoeiras lá por umas horas. Teve uma hora que, assim, ó, quando a gente chegou naquele meeting point, sei lá. Onde é que eles chamavam as pessoas. Não. Ponto de encontro. Não, no meeting point. Lá no começo do evento principal, no meeting, era meeting mesmo. Enfim, no começo do evento, eu servi do lado, era o cara, era um dealer. Ele tinha uma loja, até passou o site, eu tenho que entrar, inclusive. O cara era gente boa pra caralho. Lá de Minas, acho. Aí ele falou assim, cara, ó, eu tenho a loja aqui, tô comprando o Grizzle Brand. Na hora que a gente recebeu, ele falou, quanto você tá comprando? R$50. Aí eu falei assim, pá, mas eu não quero vender o meu, né, cara? Tipo, 50 pila ajuda, mas é lembrança aí. Foi, né, aquela coisa. Pronto, eu vou segurar. Falei, se eu resolver vender, eu te procuro. Beleza. Aí uma hora eu pensei comigo, falei, cara, mas eu vou comprar um set de Grizzly. Porque veio um candango desavisado lá, chegou pra mim, falei, caralho, velho, nego tá negociando o Grizzly Brand a 15 pila aí no meio. Eu falei, cara, vou comprar o set, né? Daí fui quente, daí cheguei, né, cheguei na loja, falei assim, ô meu, eu queria ver um Grizzly Brand aí. O cara falou, ah, R$17. Eu falei, pô, delícia, me vê 4. Ele falou, ah não, você quer comprar? Eu falei, sim, eu quero comprar. Ah não, pra comprar é 50. Nossa, 50 olha, cada. Super faturamento. 50 cada, o cara achou que eu queria vender, né? E eu falei, ah não, então tá, pera aí, eu vou, já volto. E aí cheguei na outra loja, aí falei assim, ó, eu queria ver dos Grizzly. Eu falei, larguei o meu papo pra ver qual é, tá uhum. ligado? Queria ver dos Grizzly Brand aí, seu louco. E o cara falou, ah, o Grizzly Brand é 15 pila. Eu falei, beleza, me vê 4. Ah, não, você quer comprar. Pra comprar é esse preço aqui. Ele não me disse, porque é uma técnica de venda muito foda, inclusive, que ele apontou o dedão em cima do Grizzly lá, 50 pila. Eu falei, ah, massa, campeão, já voltei. Cara, e no fim, só que isso era no sábado de noite já. No começo, se eu tivesse vendido, vendia R$50. E no final lá a galera tava comprando a 15, 12, 13 e vendendo a 50 pila, entendeu? Então, muito cuidado com o que você vai vender, né? Ah, o mundo dos espertos, né, cara? Só pra comentar assim, é claro, a loja, é óbvio, a loja tem que ganhar dinheiro, né, cara? A loja ganha dinheiro com isso. Só que, nossa, cara, me deu uma dó do cara e uma raiva dele não ter encontrado o cara antes. Porque tudo que eu precisava, o cara tava vendendo pra loja. Na hora que eu cheguei, o cara tava somando, sabe o que eles botavam no tapetinho com o valor, assim? Uhum. Com o valor demarcado. E o cara tava pagando pra ele R$1.800 em carta. Nossa. Cara, valeria no mínimo uns 3 mil aquilo, cara. Assim, tipo, absurdamente barato. Eu tava pagando, tipo, Restoration Angel, que eu queria comprar 4, eu tava vendendo a R$12, cara. E vale, tipo, 20, 25. Scalding Tarn, Gigo, a 120. Nossa, velho. Eu paguei 240. Ai, que travou, William. E, cara, se eu não me engano, foi na mesma loja que você comprou a 240, foi que os caras compraram do player a 120. Eu tenho quase certeza. Essa história dos caras ser engraçadinho, na verdade, me incomodou profundamente. Eu não curto muito essa parada, eu sou mais na minha. Aí o cara ficava falando, cantando umas músicas e falando umas paradas lá, mas tudo bem. Tics, tics, tics, de deu. É, enfim. É, foi a frase do GP, velho. Tics, tics, tics, de deu. Enfim, técnicas que não vou julgar aqui, mas me enche o saco pra caralho, entendeu? Aí ele ficava lá, enfim, aí fui comprar a Scalding, né? Aí comprei, pra mim, comprar a Scalding é um evento na minha vida, né, cara? Eu sou pó no meu pé, né, velho? Tipo, ah, 260, daí como. O William tava comigo aquela hora, ele não tem negócio. Mil coisas, e aí se o William pegava, se ele pegava a Mist do Expedition que o William tinha tirado, e negociava 200 mil paradas e tal, e não teve. Aí ele baixou 20 pila, hein? E aí, mas baixou 20 pila. Era 260. Só. Era 260. Oh, porra. Aí eu tinha tirado um playmat no Prize Wall lá, porque era a única coisa que tinha, e eu tava sem tempo, eu tava indo embora, era domingo já, tá ligado? E aí esse foi meu erro também, deixar pra negociar no domingo. Sim. Tinha que ter ido na sexta, né, cara? Porque detalhe, cara, na sexta, o próximo que a gente for, William, anota. Quando nós chegar no lugar, vamos comprar as paradas, velho. Porque, cara, na sexta. Exato, na sexta tinha uma caçamba de carta SP. Eu não me importo com SP, cara. Eles faziam um deck inteiro novo lá por, sei lá, R$500, saca? Tipo, é muito barato. Enfim, aí o cara meio sem saco lá e não sei o que. Aí tentei empurrar o playmat pra ele, que eu tinha tirado por 70 ticks. Uhum. Ele me ofereceu R$35. Eu falei, ah, enfia no cu, né, cara? Aí eu acabei comprando. Daí a Scalding e comprei um... O cara também, esse cara aí, um Space Kite também, que achei que paguei caro, mas tudo bem. Foi R$104 o Space Kite. Nossa, cara. Eu paguei, eu acho que foi 30 pilas dos três. É, saca? Então, assim, as vendas lá, ok. Eu passei umas Tango pra ele também, que ele pagou banana, assim, sabe? Sim. Que eu tinha tirado no draft. E aí, saca? Mas foi complicado. A dica, assim, ó... Se você tá ouvindo essa parada, faça essa estratégia também. Vai rolar um GP na tua cidade? Vai na sexta-feira, quando abrir os portões, sai correndo que nem um touro, velho. Vai lá e compra as paradas antes de todo mundo, velho. Porque é a hora de fazer. Às vezes, talvez, você pode levar ferro, porque as cartas, elas mudam de preço durante o GP, porque acontece o seguinte. Acontece da flood. É, oferta e procura. Às vezes, chegou uma caralhada de gente querendo empurrar, que nem você falou ali. Sei lá, 10 Scalding, outro, né? Entende? Aí acaba alterando o preço. Mas a possibilidade de tu pegar a carta, tipo... Pegar a coisa boa, pegar esse P que tá marcado atrás, entendeu? Que não vai mudar nada se você botar no shield. Tem gente, pra quem não se importa, lógico, É muito alta, saca? Eu me arrependi de não ter ido fazer negócio na sexta-feira. É, às vezes ocorre, tipo, da questão do torra-torra, né? No final o pessoal tá precisando de grana e começa a vender um monte de coisa. Mas aí que tá, entende? Mas o que acontece? Os dois pontos que tem que analisar. Os dois pontos, mas a loja não acontece isso. Porque o que acontece? A loja, tá no final do evento, cara, ele já fez o que tinha que fazer. Exatamente. Então, o que eu vender agora é lucro, não vou tentar sangrar todo mundo. Tu entendeu? Tipo, no começo do evento, o cara talvez não tenha tanta certeza se vai conseguir fazer grana ou não. Sei lá, o cara vai conseguir fazer grana total, né? Não vai tirar... Porque aquilo era uma mina de ouro sem fim. Sim. Mas a chance de você conseguir essas cartas que, tipo, tem uma marca atrás, ou coisa assim, tipo, essas raridades, vamos dizer assim, é maior, né, cara? Do uma que coisa... no final, que tá todo mundo... Tipo, todo mundo já comprou tudo que tinha pra comprar, o cara já socou dinheiro no cu pra caralho e não tem mais o que fazer com o dinheiro já... Entende? E daí o cara não vai estar nem aí pra vender pra ti. Se chegar a pensar, parar pra analisar a quantidade, o quantos milhões existia lá em cartas... Cara, eu não pensei, mas depois que você me falou, cara, eu fiquei realmente com... Tipo, uma hora eu fui lá pra fora, eu peguei, olhei pra dentro e falei, nossa, velho, falei, quanto dinheiro tem aqui dentro. Então tivemos como campeão um Zou, o renascimento de um Zou. É, Burn, né? Eu não lembro da lista do cara. Eu lembro da lista dele. Não, era Zou, bicho, cara. Tinha Company e tal. Era bicho mesmo. Bichão. E o Burn, Tarmogoyf, essas coisas aí. O Burn do Kassati, ele ficou em segundo. Que era o Naya Burn com as Nakato, né? Ele ficou em segundo. Cara, o Obama ganhou o evento, cara. Veio pro Brasil e quem ganhou foi o Obama. Obama. Eu queria fazer uma piada, mas não consegui. Até faz duas horas que eu tô pensando, não deu. Ah, já deve ter saído bastante piada. Se você é o Obama que está ouvindo, parabéns. E se você é o outro Obama também, parabéns, né, cara? Congratulations. O Field, cara, assim, na sexta full side, assim, voltado pros bad match, praticamente, né? Que é a Jundi e tal, sim. Mas voltado pra... Tinha? Claro, side é sempre mais... Tipo, cara, se o side fosse 16 cartas, ia ser perfeito. Tá ligado? Mas tudo bem. Aí joguei os trial lá, eu ganhei um trial, cara. Eu joguei o trial o dia inteiro, eu saía de um, entrava em outra lúcida. Nenhuma partida, velho. Nenhuma partida, cara. Não combou nenhuma vez no primeiro dia, não foi? Não combei nenhuma, nem no segundo. Não, no segundo não combei nenhuma. Cara, não combei nem nada, velho. Enfim, aí... Cara, eu cheguei lá, eu sentei na mesa, eu joguei contra dois Burn and Affinity. Dois Burn e um Affinity, mas eu não lembro o que era. Cara, eu olhava pro lado, era só Affinity, Burn e Merfolk. Só. Eu vi muito, eu achei que ia chover lanterna. Eu vi teve muito Affinity. Dois ou três só. Eu vi muito Affinity, muito Burn e muito Jundi. Jundi tinha pra caralho também. Jundi tinha caralho. Muito. Eu peguei Jundi no sábado, mas ainda não paralelo. Tinha muito UR Twin também. Eu esperava mais Grixis do que o UR. E a galera apostou mais no UR Twin mais puro, assim, com o Roast e tal. Cara, não tinha sei bastante. Por quê, mas tudo bem, isso a gente discute depois. Mas enfim, e aí quando chegou sábado, sexta-feira de noite, eu chamei, eu falei, pesado, me dá uma mão no side aí. E aí pedi um snare emprestado pro Sisoto, tirei o comando do críptico do main deck, tinha um comando críptico, fiquei com três snare e falei, partiu, né, cara? E aí, no fim, acabou que não vi nenhum burn nada no principal. Mas, cara, era muito, muito burn, velho. Muito burn. Não, eu joguei no evento principal com burn, sim, o cara jogava muito bem, cara. O cara sentou botando panca, né, velho? Sentou com uma camiseta do GP de Charlotte, tá ligado? Putz. E eu pensei, me fudi. aí tá, o cara jogava de burn, até, tipo, fair play pra caralho, assim. O cara jogava muito bem, muito falava, bom. Anunciava as fases e tudo, umas coisas que a gente aprendeu, uns tricks também. O cara contornou um dispel na minha mão, cara. O cara jogou demais, assim. Eu fiquei embasbacada a qualidade do player jogando de burn, tá ligado? Mas, velho, muito, muito, muito burn, velho. Não demais, cara. Demais. Eu não enfrentei tantos, cara. Eu tive sorte de não pegar os Tron. Só que o azar que os Tron estavam em cima. Se eu tivesse enfrentado eles, provavelmente eu teria ganho alguma coisa, né? Mas tinha bastante RG Tron também na parte de cima do evento principal. E Burn eu não peguei tanto, mas eu vi bastante. Agora, Affinity, Merfolk, cara, e Jundi foi as que eu mais vi. Titan tinha alguns também. Eu posso conferir aqui o... Tem o metagame do dia 2, cara. A gente pode... Eu posso achar aqui pra gente discutir, deixa eu ver. Tem um Grishelbrand do Rafa, né? É. Não, dá uma procurada. 62, Rafa, parabéns. E é engraçado, cara. Na semana anterior ao GP, eu tava lendo artigo, né? Coisa assim, o que mais se falava na internet, até acho que teve um artigo do Edel, sei lá, não lembro o que era. Não sei se o Edel escreve artigo. Acho que não. Enfim, não era do PV. Que falava assim, não, brasileiro joga muito de Jundi. Pô, por causa do Edel, né? Sim. Então, é muito BGX, muito BGX. E assim, realmente, cara, ó, o Saporito no Mundial, acho que foi no último... Não lembro. O Mundial que ele jogou contra o Sam Black. Isso. Ele jogou na fase Warner, ele jogou com o Abzan. E o Edel sempre joga de BGX. E parará. E eu pensei, não, vou fazer... Já que o BGX era um bad match, é um bad match pro Twin, pensei, vou dar uma trabalhada nesse lado. Cara, e não, velho, não. Eu joguei com um só, todos os dias, saca? Um Jundi só e perdi na cagada, mas isso é detalhe, né? Achei aqui o metagame. Olha aí, fala aí. Então, na verdade eles fizeram o metagame do dia 2, né? Foram, deixa eu ver aqui, 84 decks no dia 2. O primeiro foi Jundi, 12 decks. Affinity, 8 decks. GR Tron, 6. 5 Merfolks. 5 Amulet Bloom. 4 UR Twin. 4 Infect, que também tinha pouco Infect, mas os que estavam foram tudo pro dia 2, né? 4 Reliquary Retreat, que é aquele bunch novo com Reliquary e Retreat Coral Helm, né? 3 Living End, 3 Naya Burn, 3 Escape Shift, 3 Adenausen, foi o filho da mãe que me eliminou, foi pro dia 2. 2 Naya Azul, que um foi campeão. 2 Grixis Twin, 2 Grixis Control, 2 Lantern, 2 Abzan Midrange, 2 Show, 2 Company, representando aí, um Auras X-Proof, provavelmente eu acho que deve ter sido o único do campeonato inteiro, cara, que foi o Saporito. Não, eu acho que o único não, cara, tinha 700 players. Ah, mas enfim, o único que eu vi de Auras foi o Saporito. Cara, e depois eu até vou comentar que eu gostei muito da escolha dele, até por já ter jogado de Auras. Um Tarmo Twin, um Jeskai Control, um Jeskai Twin, um Green Devotion e um Elfos. Um Pyromancer Ascension, um Esper Tokens e aí um monte dele. E um Hate Bear, cara. Um Hate Bear fez dia 2. Olha, o Hate Bear still alive, né, cara? E um BW Tokens também. Sobreviveu ao Command & Calling. É, pois é. E o BW Tokens, cara, o BW Tokens é foda, velho. É complicado. Não, então tudo que nós falamos... O Retorno de Blossom é muito forte. Tudo que nós falamos até agora, você esquece, né, cara? Tá falando, ah, não vi Jundi. Ah, não tem Jundi. É o maior deck do dia 2 que era Jundi. Mas tudo bem, né, cara? Entre tempo pra caralho, né, velho? Tem que contar 3 Jundis entre sexta, sábado, domingo, enfim... Três, acho que 3 ou 4 e com listas... A maioria que eu esperava seriam listas bem parecidas com o que eu tava treinando com o Dani, né? O Dani montou uma lista que a gente esperava ver no GP pra gente poder treinar melhor. E eu vi duas delas bem praticamente idênticas, por isso foi bom jogar contra eles. E outras duas listas mais diferentes, mais agressivas, mais grossas, sem mob, com bastante bicho grandão, assim. Foi um pouquinho mais complicado por não saber muito o que esperar do deck, né? Então isso foi uma coisa legal, por exemplo, o Grixis Twin, que a gente treinava aqui contra o Gui, contra o Matheus. Eu vi bastante lista diferente, cara, diferenciada com o detalhe de cada jogador, sabe? Não aquele net deck fudido. Então até um cara que eu enfrentei lá, que foi, ele fez um Mardu midrange, cara. Foi muito, muito, muito forte o deck, cara. Porque provavelmente era um cara que queria fazer um Jundi e não tinha Goif. Daí ele botou o branco no lugar, né? Se você jogou contra o William, sinta-se ofendido. Não, cara. Ele me falou assim, ó. Eu montei aqui com o que eu tinha. Mas assim, por ele não ter Goif, ele tinha Bob e Liliana no deck. Então se manteve, era um deck bem forte. Ele tinha Lingering Souls, PF, Hélice, Raio. Foi uma partida bem complicada. Foi a partida que eu perdi. Uma das três que eu perdi no dia... Fala mal agora, Bob. No dia 1. Então é isso que, tipo, eu esperava pegar decks com mais net decks, assim, né? Uma lista mais prontinha, assim, e apareceu bastante coisa diferente. Eu tenho que fazer um adendo do nosso amigo William, que chegou pra mim e falou, eu tenho que pensar no side contra deck rogue. Eu falei, what the fuck, não, mano? Cara, a ideia era ter um side que compreendesse algumas coisas que eu poderia enfrentar, que fossem rogues, que eu, por exemplo... Pô, na boa, deixa eu defender. Se existe um side contra rogue, velho, eu usaria. Não, mas eu digo assim, por exemplo. Eu joguei com 2 rogue lá, foda. Eu joguei do teu lado contra o Mil, né? Aquilo foi louco. Sim. Contra o Mil, velho. Tu perdeu, cara, com o Mil. Era o Voltaire jogando, dá licença, tá ligado? O cara era Voltaire, o cara era muito de boa. Se você ouvir aí Voltaire, abraço. Não deve ter muitos Voltaire, né? Então, eu... Tem que adicionar ele, velho. Vou ter que achar ele. Até o William me mandou. Acho que tem muitos Voltaire, porque o William me mandou um. Esse cara aqui? Eu falei, não, não é. Então já tem 2. Três, no caso, né? Voltaire. Então, cara... Voltaire pai. Voltaire. Aí, assim, desculpa interromper, mas, cara, contra o Mil, cara, foi muito engraçado. Aí, tô eu lá, não sei o que o cara tá jogando, tirei o dado, eu começava, ganhei todas no dado, inclusive, perdi as partidas. Parabéns. Mas ganhei no dado, muito obrigado. Fiz lá scout emprestada. Estourei a scout. Estourei a porra da scout, velho. Quando eu estourei a scout, botei a mão no deck, ele me deu aquele trap lá, acho que é Archive Mind Trap, sei lá. É, Mila 13. Mila 13. Aí fro, Milo 13. E aí. Archive Trap. É, Archive Trap. Aí, pá, um Twin no Grave, né? Eu, cara, eu nem tinha achado a mana que eu queria pegar ainda. Ele deu um Distraction no Twin. Eu estourei uma mana, velho, e não ganhava mais o jogo, tá ligado? Foi assim. Aí o primeiro game. Aí teve a pachorra ainda de baixar um ponto traiçoeira, tá ligado? Mas tudo bem, eu falei, ó, respirei fundo, falei, vamos pro game 2. Aí peguei o side e falei, da fuck, eu vou fazer com. Cadê a Bengala de Felda aqui? Sei lá. Game. É, sei lá. Isso foi editado em Bengala de qualquer coisa. Não tinha side contra mil, né, cara? Aí, ah, botei uns counters pra dentro e falei, vamos na fé. Aí no game 2, daí foi o único jogo que eu consegui combar. Aí no game 3 eu ganhei porque baixou uma ponta traiçoeira, eu entrei na pressão. Ele baixou uma ponta traiçoeira e aí o Comando Comagã salvou minha vida e bati com o Tatá até finalizar, né? Mas foi o único jogo que eu ganhei no GP, tá ligado? Contra o Voltaire, que eu achei que eu não ia ganhar, tá ligado? Tipo, o cara tem o nome de Voltaire, velho, mas tem medo, cara. Foda, né, cara? Tipo, filósofo, tá? Já pensou se o nome daquele cara, o dealer grandão lá, era Voltaire, cara? Putz. Cara, ele ia ser o cara mais motherfucker do mundo, né, cara? Chega um cara daqui do tamanho e fala, eu sou Voltaire, pronto. Eu me dava na hora. Não, então, aí foi que eu ganhei, assim, do Voltaire. Eu olhei os pairing ali e falei, fodeu. Foi no game 2, esse tinha. E eu joguei contra um Rogue no game 1. Esse mil era meio Rogue, assim. Eu não, tava, na verdade, lista de mil eu já nem lembro mais como é que é, né? Mas ele tinha lá Glimpse of the Thinkable e tinha umas paradas. Mas eu não. Tipo, tinha umas coisas que eu não conhecia, e, enfim. Aí. Mas o match 1 do GP foi contra era um roguezão. Era Abzan. E aí o cara jogava muito, velho. O cara jogava bem pra caralho. Sentou com uma camisetinha de loja, assim, né? Aí tinha um cara mais pro lado e pá. Eles ficavam conversando antes de começar, trocaram uma ideia. Aí eu vi que o cara, tipo. Parecia que era de Porto Alegre, não sei. Aí ele fez mana. Eu começava, fiz mana vai e ele fez size. Ah, detalhe, eu já tinha me ligado a 5, né, cara? As minhas primeiras mãos do GP, cara, foram horríveis, velho. Eu me liguei assim. Abri a mão sem land, me liga. Abri a mão sem land. O bom que era até fácil de me ligar, porque eu tirava pra mão e pensava, não tem como jogar com essa merda, tá ligado? Aí me liga, mano. Aí me liguei pra 5. Fui com 3 mana, um Pester Might e um Japa. E eu sei lá o que tinha junto. Contra o Mil? Não, esse é contra o Rogue primeiro. Eu só deixa eu dar um adendo, cara. Eu imagino ter o medo no game 2 e estourar uma FET. Nossa, nossa, você não bota fé, velho. Você não bota. Agora, que eu não estourava. Cara, na boa, velho. Eu cuidei pra estourar Fed com dispel na mão, cara. Tá ligado? Pra não dar ruim, saca? Mas a primeira mana vai uma Steam Vents ali e vai, tá ligado? E daí na terceira mana lá, eu sei com 3 mana na mão no game 2, né? Aí tava com dispel. Falei, bah, beleza, vamos lá, né, cara? E aí aconteceu o quê? Eu tirei. Eu não lembro se. Não, não tirei o combo. Mas enfim, aí no game 1, aí jogando contra o Rogue. Aí comecei, eu tava com 5 cards na mão, ele fez mana Inquisition. Aí me arregaçou, né? Tava com 4 cards, ele tava com 7. Aí, e pra piorar a minha situação, aconteceu o quê? Eu vi que ele era um deck de 3 cores, né? Só que como eu tava num deck tão torto, e ele descobriu na primeira jogada que o meu era um Twin, porque viu o Pester Might, né? E eu não sabia depois contra o que eu tava jogando, saca? Porque ele fez turno 2, baixou um Bloodghast. Eu pensei, caramba, será que é um Vampire aí? Sei lá, né? Porque round 1 um é selva, sim, né, cara? Você não sabe o que vem. Baixou um Bloodghast. Falei, vou apanhar pra esse Bloodghast. Vai bater pra caralho. Aí dei o draw no raio. Falei, ok. Aí, cara, nesse jogo ele castou o Kisan Kozilek, Bloodghast, e castou 3 Lingering Souls. Nossa, 3, velho. Ele não castava nem. Ele nem castou o flashback, velho. Castou uma Lingering Soul, depois castou outro, depois castou outro e foda-se. Perdi o jogo, né, cara? Aí no game 2 puxei os removal e tal. Daí no game 2 deu 2-0 pra ele. No Game 2 eu me liguei de novo, saí sem mão, sem land, e cara, eu embaralhava aquilo lá de sair faísca do deck, velho. E aí, sem land, me liguei, ele abriu com Inquisition de novo, já me arregaçou um pouco. E aí, baixou um Pack Rat lá, velho. Eu morri com um Pack Rat, cara. Pack Rat, que mas, homem, vai tomar no cu, cara. Deixa se criar, é triste. Aí, não, pois é. Aí, tipo, eu tô com o Terminate na mão, ele fez Pack Rat. Pensei, ok, vamos ver qual é dessa zoeira. Aí, eu tava no Game 2, tava com Side, deu draw Piroclasma. Pensei, agora ele vai sentar. Filha. Aí deixei ele botar mais uma ficha, bateu dois, levei, sossegado, faceiro. Não, melhor, ele não botou ficha. Na verdade, não sei se muda alguma coisa, mas enfim. Ele fez Pack Rat, em vez de ele botar uma ficha do Pack Rat no turno dele, ele castou outro do braço. Nossa. Eu não sei se muda, porque no fim o resultado é o mesmo. É. Mas enfim, aí bateu dois, ok. Aí foi assim, vou esperar a zoeira ser bem forte. Aí passei pra ele, aí ele botou mais uma ficha, aí ele bateu, quando ele bateu, queimei o Pack Rat, levei mais dois, na volta ele vim com o Piroclasma. Ligado? Então, tipo, foi 3x2, né? E, cara, só que não consegui fazer mais nada no jogo. Mas fui, depois ele fez um Pack Rat lá e aí me fudeu. Eu nem sei direito qual era o deck do cara, o que mais que tinha. Eu só vi Pack Rat, Bloodgast. Era do deck de descarte. Era um Lingering Souls, né? E só, velho. Que existe, velho. Foi foda. Aí perdi, daí fiquei triste, né, cara? Pensei, pô, meu deck aqui todo redondinho. Peguei as cartas emprestadas pra terminar. Aí, mas ok, acontece. Não liguei pra caralho. Foi do médico. Não, só. O Scred foi o Monohead que jogou com o Torrão, que fez Blood Moon no turno 1. Manda macaco Blood Moon. Manda macaco Blood Moon. E o Torrão, ele tava com. Baixou uma choque com a Fett na mão, tá ligado? Se fudeu. E com o Inkmoth Nexus também. Brasil. Ele levou Blood Moon no turno 1 e depois no Game 2 levou Blood Moon no turno 2. Eu achei que eu ia assistir o jogo, porque, pô, é a minha chance de ver, sei lá, o Ilieda jogando ao vivo, entendeu? Sim. E coisas desse gênero que eu queria ver. Mas, velho, os paralelos estavam tão maneiros, velho. Tá ligado? E o foda-se o evento principal, cara. Uma hora eu fui lá pra ver qual é, tava jogando, tava rolando a semi, e aí tinha uma galera foda ao redor lá, e eu dei uma estiquei o pescoço assim, e falei, caramba, não enxergo bosta nenhuma, sou cego pra caralho, e deixa de jogando, eu vou jogar meu jogo. Saca? E no fim eu nem acompanhei. Eu, tipo, eu fiz 1-3, saí lá pra fora e foda-se o GP. Sim. Nem acompanhei mais, saca? Só que eu achei, parabéns, congratulations pro Obama. Porque, desculpa, Obama, mas não achei o Zul um deck merecedor, sabe? É que eu acho que o Modern hoje não existe mais deck extremamente invencível. Por exemplo, que era aquele na época do R Delver, com o R Delver... Com Cruise. É. Então, eu acho que, tipo, o Modern, eu acho que ainda ele tá justo, apesar de ter cartas que definem jogo, por exemplo, como o Budimu. Uhum. Trava um jogo, acaba o jogo de muita gente. Ou cartas que acabam com Grave e várias coisas. Cara, eu acho que assim, ó, o Diego também fala isso, e também a gente não é a gente só que fala isso, mas o PV também já escreveu artigo sobre isso. O problema do Modern, cara, é o pairing, velho. Tem deck que é muito absurdamente ineficiente contra certos decks. E aí, dependendo do pairing, você se fode. Saca, por exemplo, assim, você pega. Vamos usar um exemplo que aconteceu lá. Você pega um Jeskai Midrange contra um. Aqui você perdeu também pro Ad Nauseam, por exemplo. Você pega o Jeskai Midrange contra o Ad Nauseam, cara. Tipo, a lista do Jeskai Midrange, ela tem 30 removal, velho. Você vai fazer o quê com 30 animais? Sei lá, 18 removal. Você vai fazer o quê com 18 removal, cara? Exato. Entendeu? E no Game 2 ele faz uma leyline branca ainda, assim, nem os Ryan não presta, velho. É a mesma questão, tipo, do Jund contra um Jeskai Control. Tem 4 Terminate de main deck. Você vai fazer o quê? Tipo, ele vai baixar a Lingering Souls... É. Tu vai ter pouca opção com aqueles Terminates. Sei lá, algum bicho qualquer, entende? Contra outros decks. O W Control contra o... Não sei se o caso do W Control, mas acho que também se... Contra o Auras. Exato. O Grixis. Grixis Control contra o Auras. Exemplo perfeito. Terminate contra o Auras. Tu entende? Fim. Então tem muito disso, assim, saca? Então eu acho que o Modern ele ainda tem muito unfair rolando. Saca? Felizmente esse é um fair que nem. Por exemplo, qualquer deck, o mundo contra o Lantern Control, saca? É. Não adianta, velho. Até o PV falou essa semana lá, quando o cara baixa um Lantern, se faz o quê? Se baixa uma agulha medular e no meio é esperança. Tá ligado? Não tem o que fazer, cara. Não fica assim. Você ganha se o deck rodar capenga ou se o cara fizer um erro. Exato. Entendeu? Porque não tem o que fazer, cara. Eu não sei também, eu não sou expert, mas tipo, o twin contra aquilo lá, velho, só se o cara, que nem quem tava testando aquele dia, ou o cara erra ou não vê as porra das coisas. É, o Lanterna é um deck que, tipo assim, eu não vejo bad match pra ele, mano. Eu não vejo bad match. Eu não sei avaliar, cara, eu não sei avaliar. Deck com branco, tipo, arrebenta ele baixar Stone Silence. Tu arrebenta ele. Porém, já aconteceu jogadas nós testando, dele ter o encantamento, aquele encantamento que vira dois afastadores de dano, né? Oh. E eu levar um Path num bicho, levar um Abrupt num bicho, e eu dar outro Abrupt em resposta ao Stone Silence, puxar um Spell Card. Daí no passe eu pago dois, viro e boto no topo do Grimório com Academy Ruins. E baixo de novo o Spell Card. O cara perdeu no Stone Silence, eu voltei com o Spell Card. E ainda assim o deck tá vivaço. Uhum, uhum. Já ganhei, já aconteceu de ganhar no nossos testes, já com 5 de vida, 3 de vida, e o cara não fazer mais nada. Cara, e eu acho que essa é a mesma, ou quase, a reclamação, que é puro mimimi, né? Mas tudo bem. É puro choradeira. Contra o Titan, quando saiu o Titan, pelo menos, né? Cara, a galera não tava esperando, assim, quando aquele acho que foi um GP, sei lá, que foi o Sam Black e aquele outro cara que... Que bolo que fez, aquele cara de óculos, como é que é o nome dele? Não vou lembrar o nome dele. É Justin Cohen. É o Cohen, eu acho. Cohen, sei lá como fala. É, enfim, quando saiu o Titan ali, sabe? Porque, tipo, quando você não tá esperando. Eu acho que é quase a mesma justificativa. Inclusive, teve um cara na liga agora essa semana que escreveu um artigo explicando a escolha dele pro GP de Porto Alegre. E dizendo que ele levou um ferro, que foi de Jeskai Twin, e levou um ferro fudido de dois Titan, né? E ele até falou que o Titan é o melhor, o deck mais bem posicionado, não sei o que, não sei o que. Porque assim, o Titan, dependendo. Assim, a diferença do Titan, do Lanterna, na minha visão, pelo menos, é que o Titan tem um. Assim, é explosivo, é um deck combo, né, cara? Que pode ganhar no turno 2, por exemplo. Mas... Consegue, se eu não me engano, assim, na minha análise crua. É o único deck no modo que consegue combar turno 1. É, dependendo da lista, pode. É, com Hive Mind, né? É. Você consegue combar no turno 1. É extremamente difícil, mas pode acontecer. Não, mas o Show também. Cara, também. Eu vi Show como os caras comentando lá no turno 1. Claro, ele saiu com a set perfeita, né? Mas ele fez Mana, 4 Macaco, Through the Breach, Vorm. Nossa senhora! Foda aí, né, cara? Nunca mais. Não, o Show também. Mas assim, então, resumindo toda a nossa choradeira, eu acho que o Modern ele ainda tem decks unfair. Felizmente, esses decks eles não se sobressaem, não sobrepujam tanto, porque alguns rodam de uma maneira capenga. Porque assim, por exemplo, o Lantern, na minha opinião, ele depende um pouco da sorte mais do que outros decks. Por exemplo, o Twin é um deck combo também, né, que nem o Titan, por exemplo, mas não depende tanto assim da sorte, o Grixis, né, porque você tem um Tassigur, você tem Tech, você bate, o Air Delver, olha só, o Air Twin sai batendo com Vendilhão, sim. Entendeu? Então, você tem outro, eu acho que, só que eu não sei, eu não tenho uma opinião se isso é ruim ou maléfico, não, não, na verdade, sim, eu não acho isso uma coisa boa. Mas banir deck, assim, eu não acho... Cara, eu sou altamente contra a política do Banhammer, sabe? Eu acho que, tipo... Referente, por exemplo, ao Bloom, que nós falamos agora, o Bloom Titan, tipo, na época que ele saiu, ocorreu muito a questão de Screen banir o Aumento do Vigor. Era uma carta morta, ah, do eu Modern, ouvi né? falar, eu vi Aconteceu falar. Muito. Mas ele só acontece... O ban, ele só acontece quando extremamente domina. Por exemplo, o caso do Jesus Cruz. Que ele estraga o jogo, exato, né? Ele arrebenta e tinha Burn com um Splash azul para botar Tijor Cruz e comprar três cartas, entendeu? Então, tipo, essa é uma carta que arrebenta. Já o Bloom Titan, por exemplo, é um deck forte, óbvio. Há chance de combar no turno 1, mas bem remota, mas há chance. Mas não é um negócio que, tipo, arrebenta o formato. Por isso que eu digo que o Modern tá bem justo hoje, independente de algumas cartas dominarem o... acabarem com jogos ou acabarem com o formato. Eu acho que até uma coisa assim que a gente comenta bastante, porque cada GP nos últimos meses tá tendo resultados bem diferentes, né, cara? Deu RG Tron, deu Lanterna Control, agora deu Naya, deu Naya Azul, e assim, por exemplo, cartas... porque assim, as principais cartas que saíram, que entraram agora no modo, por exemplo, Command Colagama, as principais cartas, Grixis e Jund não levaram o GP ainda, cara. Eles estão muito bem no meta, eles estão fortes, mas não levaram o GP, cara. Então, Eu tô gostando bastante disso, cara, que tá bastante diferente, tem coisa nova pra criar. Saiu aquele Coral. Eu estudei porque eu tenho bastante boa parte da lista do deck, só não tenho Stormwives, mas enfim, tem bastante coisa na lista. Ninguém tem. É, eu fui estudar as listas pra ver, tem um monte de gente estudando lista diferente. Foi assim como quando saiu o Company, né? Que eles foram pra Melira, daí usavam o Fama Xamã e foram aperfeiçoando. Então esse é o deck, por exemplo, que já fez top 8 aqui em Porto Alegre. Eu acho que vão aperfeiçoar um pouco mais e vai ser um deck que vai entrar no formato. E vai muito da escolha pro formato. Por exemplo, cara, eu fiquei abismado quando eu vi o Saporito jogando de Auras, cara. Mas ele foi completamente certo, cara, pro meta. Por quê? Tava cheio de Jundi, que se tu soubesse jogar contra uma Liliana, tu não perde pra BGX. É um deck bem difícil de jogar contra, mas se tu jogar direitinho, ter 4 Suppression Field no main deck que nem ele tinha, tu já não perde pra Liliana, né? Não perde pra Twin também. Não perde pra Twin, né, então... 4 Suppression Field, você não perde pra Twin. E Spellskite ainda, então... É ok. RG Tron também, ele vai destruir teus negócios, tu tem armor, consegue ficar no jogo, então... Foi uma escolha assim, eu fiquei muito surpreso quando eu vi ele na mesa, antes de começar o GP lá testando, comprando as cartas ali, né, sozinho, comprando e baixando a mão pra ver os mulligan e tal. Falei, cara, ele tá de auras, será que ele vai jogar de auras, cara? E eu falei, depois eu comecei a perceber a escolha dele, eu achei muito legal. E bom, ele ficou em primeiro, se não me engano, no Suíço, nas 15 rodadas e foi o top 8, óbvio, né? E pra tu ver, um deck que tava morto, que ninguém ainda mais dava um deck Tier 2, é melhor, um deck bom pra entrar no formato Modern, que nem foi acontecer comigo, por ser um deck mais barato. E do nada ele foi lá e fez um top 8 no GP, cara, com o Pro Player, né? Então, a tua escolha faz muita diferença, eu acho, nisso. Tu se preparar pro field. O Pedro tava jogando de Kiki, com Jeskai Kiki, não era? Eu joguei do lado dele e fiquei assistindo a partida. Ele tem um pouquinho de Twin, eu até acho que ele usava o Splinter Twin, e usava o Restoration, e usava o Kiki, eu acho que usava um pouquinho de cada, na verdade. Era Restoration, Wall of Omens, Kiki, Dick e Pestermite não, é o Zarka, é aí desgraça. É, bem legal. Então, acho que o que faz o formato hoje é tu escolher o deck certinho para o que tu espera e ajustar ele bem, né, cara? Porque por mais que tu tenha um deck, por exemplo, que não seja justo, tu consegue dar um jeito, se tu esperar, por exemplo. Não, o que eu acho chato é, tipo assim, você tem um deck justo e aí você pega um Hunter Control que vai depender das... Cara, eu tô muito chorando, muito mimizento, né, cara? Não, é verdade. Agora, por exemplo, o Saporito tinha 4 Suppression Field no main deck e ele perdeu pro Lantern Control. Ah, é? Perdeu. Pega essa, Saporito. Esse Lantern Control, que ele fez 8-0-1, se eu não me engano, no dia 1, ou 8-1. Nossa. No dia 1. Foi o cara que me eliminou do GPT, cara, no, na sexta. Eu joguei contra ele e falei, cara do céu, que ferrado, porque nós tínhamos jogado um teste, mas não tinha jogado contra um player de lanterna ainda, né? E, cara, eu fui fumado 2-0, que não teve nem graça. Pra você, né? Pra ele foi divertido. Ah, povo. Deve ser extremamente divertido ficar virando um artefato por turno. Que deck chato, cara. Mimimi. Mimimi. Quem que aguenta jogar 15 rodadas com aquilo, cara? Leu top 8. É quase um Turbo Fog, né, cara? Ganhou. Top 8. Então, oitavo lugar, RG Tron. Sétimo lugar, Living End. Olha. Sexto lugar, Gabriel Fer. Para, velho, para. A galera insiste, né? Em jogar Living End. Caramba, eu fiquei assustadíssimo no último Mundial ali, que teve a fase Modern, cara. 200 Living End, da onde, cara? E 200 Aura. E Aura, é. Cara, porra, velho. Ah, tá, beleza. Continua só o disclaimer. Disclaimer. Beleza. Sexto lugar foi o Gabriel Fer, que fez parte do último time do Brasil, que fez o top 8 no Mundial, né? Ele jogou de R-Twin. Aí, quinto lugar, Saporito de Auras. Sexto lugar, Alejandro César, jogando de Naya Burn. Em terceiro lugar, Bantizu, que é aquele com o Coral Hound. Em terceiro lugar. Cara, muito legal a lista dele, cara, porque ele era um Bunt com o Splash pra vermelho, pra raio. E só pra buffar as Nakatl, só, né, os terrenos vermelhos e raio. Cara, muito legal a lista dele, muito massa. Em segundo lugar ficou Naya Burn, Em primeiro lugar, Obama ganhou a de Naya Azul. Cara, eu imagino a final. Eu não assisti, porque nem eu disse, né? Eu tava foda-se. Eu imagino a final, é Mana Raio. Mana Raio Raio. Mano, tá ligado? Tipo, o evento durou 2 dias, a final durou 15 minutos. E olha lá. Ganhou, né? Parabéns. Parabéns. Congratulations. Congrats. Só pra comentar então aqui, ó. Nós tivemos um deck azul no top 8, cara. Um deck azul. Que os azuis dos outros são agro, né? Não tem nenhum counter na lista. Então, cara, pra ver como o field muda, né? E até pouco tempo atrás era só o R-Twin, né? E por aí vai. É engraçado. Isso é um negócio que nós estávamos discutindo essa semana, inclusive. Como o mimimi é grande, cara. Meu Deus! Demais, nós temos já mais de meia hora de mimimi, velho. O Modern é só agro. Mas foi a mesma coisa quando o Shahar Shinhar ganhou com o WR. Todo mundo fez o WR. Inclusive eu. Então todo mundo, só control. Daí virou água, todo mundo reclamou do água. Daí quando tinha o Tijor Cruz, era só combo. É. Era com o R-Twin e o R... Cara, desculpa, o R-Delver era combo, velho. Era muito bicho. Já lembra aquela vez? Nossa, que era uma surra, velho. Eu castei dois Cruz no mesmo turno, então eu não sabia o que fazer, velho. Chorei sangue, cara. E eu dei um remand num Abrupt, tu lembra? Pra bufar e a Sweet Spear. Ah, sim, tchá, pode crer. Tchá, remand nesse Abrupt aí, foda-se, tudo vira comida pro Cruz, tá ligado? Considerações finais, então, sobre o top 8? Então, pois é, cara. Eu, com a minha suave ilusão, apesar de que descobri agora que eu tava tomado por Jundi, não teve nenhum Jundi no top 8, né? No top 8, não. Teve 12 no dia 2 e nenhum no top 8. Pois é, achei que o field ia estar tomado por Jundi, e na verdade estava, só que eles foram um hate, porque talvez todo mundo pensou assim, vai ter um monte de Jundi. Vou fazer... Mas aqui, tá, qual que é o hate de Jundi? Botar Nihil Spellbound Watch? Tapa na cara do poder, tapa na cara, baixa a menina, tapa na cara. Esse é um dos motivos de jogar, tipo, qual que é o hate de Jundi? Blood Moon e Nihil Spellbound, cara. Não resolve. É, a Nihil menos. Entende? Então, tipo assim, pra exilar... É, Nihil exila só o... Só um Grave, só é. Só um Grave, é. Não, mas então, eu achei, assim... Eu esperava que o... Assim, eu não vou avaliar aqui a habilidade dos players, né? Mas enquanto Dex, assim, enquanto jogador de Modern já, sei lá, 3, 4 anos, não é tanto também, né, se for ver. Mas eu achava que não ia dar... tanto agro, assim. Apesar de que o nosso field aqui que a gente joga, ele é bastante agro, eu achei que o GP ia estar mais recheado de outras coisas, assim, sabe? Eu achei que ia chover Lanterne. Eu falei, se preparem que vai ter Lanterne pra burro. Que é um deck que impressionou assim como foi o Doom Titan quando ele surgiu. Mas não teve tanto resultado quanto teve Titan, apesar do cara do fazer 8-0-1, né? Enfim, mas é, assim, o meu field, na verdade, do GP foi diferente do field do GP. Entendeu? Porque eu fiquei fudido na vida, né, cara? Não, eu achava que o top 8 ia ser, sei lá, eu achava que ia ter Grixis Control, por exemplo. Eu achei que ia ter mais Grixis Control. Eu achei que ia ter Jundi, saca? E Merfolk, porque na sexta-feira Merfolk tava inundado. Merfolk também era um deck bastante esperado, acho que por isso a galera se precaveu um pouquinho. Também é um deck que não tem um side, eu vou fazer isso que eu quebro Merfolk. É um deck que, né... Não, o Merfolk tem, cara, porque Merfolk ganha batendo com bicho, tá ligado? Aí se põe lá, sei lá. Cara, claro, tudo, porque tem counter, então sempre é aquela coisa. Com counter e em Zika Tuas Mana. Um deck sempre, muito bom. Mas sempre tem. Merfolk eu acho que é mais contornável do que outros, sim, entendeu? Eu peguei num, eu tava com bastante medo, cara. É um deck, assim, que não tem muita resposta e tal. Até no side eu não levei muita coisa. E você não joga com azul. Você vai jogar com azul contra o Merfolk, velho. O cara pode pegar o pós-sideboard lá e tirar as Spirit Seas. É. Saca? Tipo, aí vai ficar tenso, velho. Eu peguei um no GPT e ganhei. E peguei um também no GP, no evento principal, eu ganhei também. Eu fiquei surpreso por ter conseguido ganhar, porque eu acho que eu joguei bem contra eles. E porque eu acho que eles... Não sei, cara, eu esperava mais de Merfolk, assim, eu tava com muito medo do deck. E foi, assim, relativamente tranquilo. Eu achei o top 8 do GP, assim, nesse sentido, me decepcionou, vamos pôr assim, sabe? Claro, é que nem eu disse, eu não tô avaliando aqui a qualidade dos players, né? Porque isso deve ser avaliado, lógico. Né, aquele rapaz que ganhou, provavelmente ele tava num dia excelente e jogou muito bem. Ah, e não só por estar num dia excelente, ele deve ser um baita player, sim, né, cara? Então isso também merece mérito, né, cara? Eu não conhecia ele, mas eu conversei com o pessoal lá, ele joga muito bem. Pô, o cara é Obama, velho. É o presidente da maior potência do mundo. É, velho. Esse cara, ele já tá nível pro, ele já tá jogando, ele já jogou o último Pro Tour, se eu não me engano, antes desse GP. E agora conseguiu vaga para mais um Pro Tour. Possivelmente ter mais um brasileiro nível platino ano que vem, cara. Então vai ser muito legal, cara. Então vamos para o nosso próximo tópico, que é o Joga 10. Aquele momento onde a gente fala de uma cagada de algum jogador. Eu não lembro de nenhum, não tava nos eventos principais e eu tava só acompanhando, mas os meus dois amigos estavam presentes e vão comentar sobre inclusive, uma jogada que eles presenciaram e acharam muito engraçado. Inclusive, nós estava perto aquela hora, né? Nós estávamos jogando... Foi na hora que você jogou com o Mil lá. Isso. Não, o Joga 10 é aquela jogada 10, tá ligado? Que você pega e vai dar mitê pra caralho. Eu vou contar, depois você complementa aí, Will. O Joga 10, assim, aconteceu no GP, a gente tá falando do GP, né? Com um rapazinho muito 10. Não, o cara... Não, e o engraçado é que o cara não fez... Não foi por mal. O cara não foi uma jogada antiesportiva. Exatamente, não foi antiesportiva. Esse é bom de falar, porque também, né, o cara não jogou na maldade. Exatamente, isso muda a concepção da parada. Mas foi uma situação inusitada. Na hora, eu e o William tava assim, umas mesas de distância, e o cara tava no meio da gente, né, William? Isso. Tava jogando no meio da gente. E aí o que aconteceu? Foi no Game 2. Eu tava lá, nessa hora eu acho que eu ainda tava embaralhando, fazendo side e tal. E aí o resumo da jogada, pelo que a gente acompanhou meio de longe, foi o seguinte. Não sei qual que era o match exatamente, quem que tava jogando contra o quê, mas se eu não me... Ah, não, foi Twin contra outra coisa, o outro não sei o que era. Um Jundi, o cara que castou foi um Jundi em cima de um Twin. Ah, tá. Nossa! Um Jundão, calcula você. O cara como gosta de fazer uma jogada dessa, desculpa. Calcula você. Desculpa. Você jogando em Jundi, se tivesse o power level dessa carta no teu deck, Dani. Não, alegria de viver, cara. Nossa. Então, o rapaz, esse jogando, o Jundi, vamos lá, o Jundi. O que aconteceu? Turno 1, game 2, mana, fat, ai ai ai, ui ui ui, gera uma preta, pá. Estrupar. Estrupar. Estrupente. Ele castou o estrupar lá no meu Splinter Twin. E aí, cara, eu acho que não deu tempo do cara ter resposta, o cara do Twin, tá ligado? Ele castou o Strupar, pegou o deck do cara e começou a puxar as cartas. E o cara do Twin, sem entender direito o que tava acontecendo, falou, né? E aí, qual é? O cara castou o Strupar, falou o Splinter Twin, puxou o deck, começou a separar os Twin. E aí, tipo, quando resolveu a magia, o cara do Twin resolveu chamar o Jude, porque achou que aquilo era muito roubado, né, cara? E aí tá, aí e daí quando chamaram, que a gente começou a acompanhar bem quando chamaram o Judge. Aí eu tava lá embaralhando, chegou o Judge assim, aí o Judge foi lá, falou sei lá o que com os caras, daí eles explicaram a situação, que daí a gente ouviu o que tava acontecendo. Os caras explicaram a situação e o Judge falou, tá, pera um pouquinho, segura, pera um pouco aí que eu já volto, tá ligado? Aí ele saiu, foi lá falar com o Red, sei lá, com o Flores lá, e voltou. Com o Flores? Sei lá, Flores, não tem Judge Flores. Tipo o juiz Flor, tá ligado? Foi lá falar com o Dani, que tava limpando as paradas. Flor. Juiz que limpa o Flor, né? Jesus. Foi falar com Jesus, sei lá. Foi falar com Jesus e pedir um conselho espiritual num momento de dificuldade, né, cara? E aí voltou ele com o conselho de Jesus. Aí chegou do lado do cara e falou assim... Então... Foi engraçado, na boa. Eu tava assistindo, foi engraçado. O cara falou assim, ó... O cara com o juiz não sabia direito como falar, com um sorriso atravessado na cara, falou... Meus amigos, eu vou ter que pedir pra vocês jogar com mais cuidado. Bom, né? Tem que pedir pra vocês jogar com mais cuidado, porque, né, você tem algum negócio sério aqui, né? E aí tá, que é a política do Wizard, né? E aí ele falou assim, é o seguinte, essa carta aí não é assim que funciona. Se você olhar bem o que tá escrito, tá ligado? Você vai ver que você tem que fazer alvo de uma carta no grave do cara. Nada no grave do cara. Então a jogada acabou de acontecer? Sim, acabou de acontecer. Não continua o jogo? Não, não continua o jogo. Então vamos fazer o seguinte, o que dá pra fazer é... Você pega esse warning aqui, rapaz, na bondade aqui, ó, que é o que tem, né, que acontece, e você embaralha o deck e o jogo segue. Sim. Eu não sei se o cara... Tu lembra se o cara tinha visto a mão do outro também, não? Tinha. Ele fez... Ele castou um Stirpate com texto de Slaughter Games. No meio revela, arranca, e o cara, na verdade, ele aceitou. Aí depois que ele falou, não, mas peraí. Isso tá muito fácil. Depois que ele foi, né, o oponente aceitou. Não, mas o engraçado, velho, a cereja no bolo veio no final, tá ligado? E aí, tipo, o cara falou, não, e aí que a gente percebeu também, o cara foi sincero, não foi na maldade, o cara não conhecia direito a carta. Isso conta muito. Isso conta, entendeu? eles explicaram, os dois, assim, tipo, rolou um fair play ali, os caras conversaram e tal. E aí, no final, o cara falou, o cara que castou o Stirpate falou assim, pô, velho, mas, pois é, eu testei essa carta essa semana e eu vi que ela era muito foda. Eu imagino que esse era um jogador de Legacy, cara. Eu acho que ele confundiu com o Cabal Therapy. Terapia do tipo, Cabal. No meio card, pega o card e abraça. Foda-se. Tá eu acho que é Cabal Therapy o nome da carta. Mas é. Você assim. Nomeia e descarta todas da mão. É, nossa então, mas assim, foi uma situação inusitada, né? Aí o cara levou um warning, né? Continuaram jogando e não sei o resultado, enfim. Mas assim, não foi uma jogada com uma intenção, sabe? Com, ficou bem claro, assim, o cara não queria prejudicar o outro player. Ele não sabia, deu pra ver, assim, não... Porque você percebe, né, cara? Que nem o outro cara que levou Game Loss lá. É tipo assim, o cara, né, você sabe dessa, o cara castou uma magia no torneio principal com um réu competitivo, você tá ligado? Com um réu competitivo, o cara casta um raio no passe, por exemplo, não sei o que que é. O cara casta um raio no passe e não vira mana, e aí o oponente, beleza, eu levo, aí resolve o raio, aí o cara que castou o raio continua, daí passa pro turno dele, e ele pesca a carta. Quando ele pesca a carta, o cara que levou o raio levanta a mão. Fala, Jande, aí chega o Jande e fala, o que aconteceu? Eu falo, ó, o cara gastou um raio, não é raio, não sei qual carta era. Por exemplo, o cara gastou um raio e não virou a mana. Tá, mas por que você não avisou ele, né? Os dois são responsáveis pelo status do jogo. Por que você não avisou ele? Ah, é porque eu queria que ele levasse um game loss. Pega esse DQ maravilhoso. Então tá, meu querido, pega esse DQ aqui e vai pra casa, tá ligado? Porque isso aí é atitude antidesportiva, entendeu? Então não teve essa malícia. Nessa jogada. Eu não tenho conhecimento dessas jogadas, por causa, como eu falei, porque não saí eventos nenhuma dessa, mas é uma coisa de o fair play deve existir, mas não ao ponto de ser ridículo. É uma frase bonita. Não ao ponto de ser ridículo. Isso, tipo, desculpa se você for jogador, mas isso é ridículo. Pode extrapolar as coisas. Não pode extrapolar. Né, e assim, o que mais me indigna, se você que tá ouvindo não entendeu por que o cara levou um DQ, velho, é melhor você pensar duas vezes antes de jogar um evento competitivo de novo. Você tem o nome de né, atitude antidesportiva. Tá ligado a cabeçada do Zidane? Aquilo é errado, cara. Tá ligado? Não é legal, velho. Tá, então eu queria ainda comentar mais um... Assim, a gente já falou pra caralho, mais do que devia, mais do que a gente tinha planejado. Mas tem uma coisa ainda que não pode passar sem ser comentada, né, cara? E assim, quem acompanha, na verdade, o Grimório em Chamas, que é o blog que eu escrevo lá de vez em nunca, ficou sabendo que eu tive uma prosa com os Pro Play, tá ligado? Foi massa, cara, isso eu achei muito foda, tipo, os Pro Players lá andando e conversando com a galera, achei muito foda. Mas assim, com o PV eu falei rapidinho, assim, eu só virei pra ele e falei desculpa, tá ligado? Eu falei desculpa pro PV, porque eu tava andando lá e aí esbarrei com ele se virou assim, falei, ó, desculpa PV e tal, e aí beleza. Eu fiquei com vergonha, eu queria ter também falado pra ele, ó, admiro o teu trabalho, mas daí fiquei com vergonha. Porque eu já tinha sido bocó, né? Aí, mas com o Edel, cara. Willie Genius, velho. Esse cara é foda. Não, a galera fala, cara. Inclusive tem um né, corre que um dos motivos dele ter entrado pro Roda Fama, não sei se é esse, especulação, é ele, assim, ajudar tanto a comunidade brasileira do Magic. E, cara, e ali no GP eu vi que isso realmente não é só história, tá ligado? Porque, assim... Ele é humilde. O cara é um... Nossa, velho. É humilde e é gente boa, porque tem humilde que é babaca, que é bocó, né? Sim. Que tem a síndrome de ser coitado. Sim. Cara, o Edel é muito gente boa. Eu conversei com ele foi na sexta-feira ainda, saca? E aí, tipo assim, eu lá na minha gordice solitária, né? Andando, candango, bocó, indo pra fila de inscrição, porque já tinha perdido um trial, né? E pensando, bah, olha, Magic é legal. Aí andando lá... Indo pra fila, de repente, na ponta da fila, tava lá o Edel conversando com alguém que eu não sei quem é. E aí, pensei, bah, é agora. Aí tava eu e o Isma, tá ligado? Uhum. E aí, o Isma, nós tava indo fazer inscrição pra outro evento, que ele também tinha perdido. Paramos na fila, assim, falei, não, eu tenho que falar com o Edel, cara. Tenho que falar com ele. Aí virei pra ele e falei assim, tipo, estendi a mão pra ele e falei, ó, Edel, eu sou um grande fã do teu trabalho, né? Uhum. Achei muito massa e tal. Um pro player brasileiro, não sei o que, Ralf. Eu falei, basicamente, eu sou muito fã do trabalho gaguejando que nem um babaca. Na verdade, foi assim, né? Que nem um idiota. E ele virou pra mim, cara, ó, com um sorriso largo e sincero, assim, falando assim, bah, que massa, muito obrigado. Daí ele falou, ah, você vai jogar o evento principal também? Eu falei, vou jogar o evento principal. Aí, daí eu falei, ah, seria uma honra pra jogar contigo amanhã, ia ser bacana e tal, né? Aí, esperando que, sabendo que jamais isso ia acontecer, porque eu nunca ia chegar nas cabeças pra jogar com o Edel, mas tudo bem. Papai querubim 1. Mas, né, ia ser legal eu dizer pra ele, ó, é uma honra jogar, e chegar no outro dia e perder miseravelmente, né? Ia ser legal. Aí, e aí? Né, já pensou? Não sei, cara. Não sei, mas tudo bem. Combo, né, velho? Twin, de repente, ó, combo aí, fodeu. E aí ele falou assim, daí quando eu falei que eu queria, tipo, seria uma honra jogar com ele, ele falou assim, que deck que você tá jogando? Véi, a gente começou a conversar como se fosse dois parceiros de anos. O cara é muito gente boa, velho. Aí, tipo assim, eu falei, ah, eu tô jogando com Twin, como é que vocês Twin e tal. E daí eu virei pro Isa e falei assim, ele também tá jogando de Twin. E o Isa com uma cara de bocó, assim, com a cara de que não tava acreditando o que tava acontecendo, né? Ele falou, bah, Twin é muito massa. E aí que veio a zoeira, né, cara? Porque o Edel fala inglês de uma maneira muito peculiar. Sim. E eu sempre admirei isso nele, né, cara? E a gente sabe de quilômetros quando ele tá falando, quando dá uma entrevista, enfim. E aí eu tava com o intuito de tentar gravar ele falando Jund is the best deck in the modern, né? Ali toque de celular. Devia ter pedido pra ele falar, mas acho que ele falaria, ele é gente boa. Aí o Isa falou, é verdade. E daí ele falou, cara, o Twin, o Grixis Twin é um dos decks mais bem posicionados no Modern hoje. Porque depois do side, quando você tira o combo, ele fica igual o Jund. Tá ligado? O Twin é o melhor e o Jund é Orconcur, assim, né? Que é outro, saca? E os outros são bons, saca? Então, mas daí, tipo, na hora eu tava tão embasbacado que eu nem percebi na zoeira que ele tava falando. Daí eu falei, ah, pois é, geralmente é essa estratégia que eu uso contra o Jund. Falei, a gente conversou um pouquinho lá. E aí eu, né, não fiquei enchendo o saco dele, que nem um babaca, né? Cumprimentei ele, falei, ó, até amanhã. Assim. E, cara, mas ele foi, assim, ó, muito gente fina. Muito, cara, gente fina. O Edel, que é improvável, o Willy Edel. É, eu não sei como é que fala. Não sei como é que fala o nome dele, inclusive ele falou no Magic à la Carte. Eu vou falar o Willy Edel, que foi sempre o jeito que eu falei. Então o Willy Edel, tipo, não sei se ele vai ouvir, eu acho que nunca vai ouvir isso aqui. Não. Tenha fé no seu coração. Ele conversou com um gordinho atrapalhado lá, e quem sabe ele ouça, né, cara? E eu acho que isso que o Magic precisa, inclusive lá no... Exclusive? Exclusive. Isso, inclusive, lá no blog que eu falei lá dos juízes, lá nas minhas respostas, considerações finais lá que eu comentei. Isso é como é que precisa, humildade. Humildade e bondade. Tipo, eu acho que isso aí é um... Pra ti, eu vejo como tu falando disso. Eu também depois conversei com o Willi, tirei uma foto com ele, primeira vez que eu vi ele também, né? Ah, é? Então, tipo, paguei pau também, pô, é o Willi, entendeu? Então, eu acho que isso, tipo, é um incentivo, entendeu? Tipo, isso traz um retorno... interior, tipo, um pro player na coisa, uma das coisas que você mais ama, ficar interessado em cima do que você fala. É, em conversar contigo, cara. Exato, cara. É que nem um jogador de futebol. Tipo, parabéns, Willian. E eu decidi uma coisa, se você estiver ouvindo. Ó, Willian, você me perdoa, cara, mas eu não vou mais torcer pra você. Por quê, cara? Cara, nossa. Porque sempre que eu torço pra ele quando eu tô assistindo o jogo, ele se fode absurdamente, cara. Eu quero que ele ganhe. Vou torcer pro outro cara, deixa que o outro cara se fode, velho. Tá ligado? Eu quero muito que ele ganhe. Assim como o PV, tá ligado? Eu quero muito o PV, caralho, os artigos dele são fundidos. Bom, eles não precisam mais provar pra ninguém, a gente ficar falando bem deles é chovendo molhado, né? Mas assim, o Edel, foi mal. Eu vou torcer pro outro cara, pelo bem da nação, tá ligado? E era uma consideração final também da sua explicância do inglês. Cara, velho, não, isso aí que eu queria falar. Eu falei explicância, por causa que é zoado. Intencionalmente, não, mas foi muito cabível. Cara, então, porque assim, uma coisa que a gente não comentou, o torneio era trilingue, tá ligado? É isso, tinha uma cambada de castelhano lá, espanhol, uma galera dos Estados Unidos e tudo que era lá, e pá, e todo mundo. Inclusive, eu fiquei meio frustrado, porque na sexta-feira, quando eles botaram o cara pra anunciar os eventos, o cara falava em espanhol, velho. Eu não entendia bosta nenhuma. É, prize wall, cara, eu demorei meia hora pra saber o que era prize wall, aquele castelhano falando no microfone. Mas enfim, o evento era trilingue. Aí, na sexta-feira, no último try, eu sabia que era o último try, eu não ia ter tempo pra ganhar, pra jogar outro, tá ligado? E eu queria muito ganhar o Bay 2, porque eu queria escapar da selva pra não ter que jogar com o Voltaire, tá ligado? Com o Rat Pack lá, Pack Rat lá. Eu queria escapar da selva. E eu tava, assim, com sangue nos olhos pra jogar. E aí, o que acontece? Quando a sorte sorri pra você, você tenta abraçar a sorte, você vê que é uma vadia sem nome, né, cara? Porque eu tava jogando trial lá, fui pra inscrição e o cara se atrasou, velho. E eu pensei, meu, que delícia, eu vou ganhar uma partida aqui na maneira mais... das, tá ligado? 1-0. Injusto, ok, foda-se. É ok, injusto, tudo bem. É, mas vou ganhar, não importa. Aí, o juiz que tava cuidando da nossa mesa lá, deu início, assim, deu, esperando um pouquinho, tinha mais gente que tava atrasado, esperando um pouquinho, deu início lá, beleza. O cara tinha 10 minutos, acho que é isso, né? Já tava 1-0 pra mim, porque o cara se atrasou. O cara tinha 10 minutos, senão ia ganhar o game loss. É, senão, né? Sim, não tá aceitando mesmo essa partida. Isso. Então ele começou a correr o tempo, tava 1-0 pra mim. Eu falei, meia, velho, 1-0. Não, vou conseguir ganhar. Se jogar, mas vou ganhar. É, foda-se, né, cara? E aí tá, aí... Mas acontece que quando ia dar os 10 minutos, assim, que o juiz já tava pegando meu nome pra me dar a vitória de 2-0, o meu oponente sentou na mesa. Aí pensei, pá, não, beleza, vamos jogar, né? Então, ok, vamos lá. Tá pra frente. Então é, aí, na verdade, eu não ganhei todos os dados. Esse foi o único dado que eu perdi no GP. Que era a trial ainda, né? Aí ele jogou o dado, ganhou, ok, já, mano, turno 1, mano, é Lava Spike. Não, é Raio da Fenda. Falei, pish, fudeu. E era um castelhano, cara. E aí, mano, Raio da Fenda, passou. E eu com uma mão contra o Mono Red, não sabe quando que isso se joga, né? Quando eu vi a mão assim, falei, Mono Red, me fudi. Tá, foi o jogo, enfim, perdi o game 1, fiz o side agressivo lá, fui pro game 2. E aí no game 2. Aí no game 1, tipo assim, a minha única saída que eu encontrei foi castar um Tasseguro no começo pra fazer champ block, tá ligado? Assim, champ block, pra blocar, porra, tinha um desgraça, um guide me batendo, nem um alucinado. Falei, vou baixar essa merda aqui pra parar o guide, né? Aí no game 1, no game seria o 2, no caso, castei um Tasseguro logo no começo do jogo, acho que era 4, 3, sei lá. Pra segurar a zoeira, né? Aí foi, mas perdi. Aí no game 2, perdi também, absurdamente. Aí tava o Diego do meu lado e o Isma do outro, assim, assistindo o jogo. E aí, tipo, tava com uma mão boa, as manas veio meio zicada, joguei errado, enfim, perdi. Cara, eu tava ganhando 1-0, velho. Tava com uma esperança inacreditável de conseguir uma vitória naquela porra daquele dia, maldito, né, cara? Meu deck rodou tudo atravessado e não tinha jeito. E aí perdi 2-1, né? E aí terminou o jogo e comecei a juntar as coisas, né? Apertei a mão do cara. Eu, né, falei, boa sorte, parabéns e tal. Uhum. E aí o cara quis conversar comigo. Tipo, apesar. Em inglês. É, não, ele era um castelhano. Aí ele falou em, sei lá, espanhol, castelhano, não sei se tem diferença também. Sei que, independente da língua, eu não entendi merda nenhuma. Tava bravo? Eu tava bravo. Tava bravo. E era uma língua diferente e nativa. Exatamente. E eu juntando minhas coisas, bufando, tá ligado? Saindo fumaça, assim. E ele falou uma coisa, Tasseguro, isso que é Tasseguro, do deck, não sei o quê. Por que tá seguro? Eu entendi que ele falou por que tá seguro no deck. Uhum. Por que tá seguro? Né? Eu juntei, falei, tava pedindo por que a gente usa o tá seguro. Aí eu podia ter respondido pra ele, ó, é net deck, fica frio aí, é isso aí. Mas tentei explicar pra ele. Aí eu respondi pra ele, o cara não entendeu bosta nenhuma. Né? E aí ele perguntou de novo. E aí o Isma, essa hora o dia que eu tinha desistido de me ver jogar, porque é muito triste, né? O Isma do meu lado. Aí eu fui tentar responder em inglês pra ele. E eu juntando playmat, dado, deck, não sei o que, querendo sair dali, sumir, me enfiar num buraco e chorar em posição fetal com, tá ligado, com um fio de água pingando no meu pescoço. E o cara me pedindo por que tá seguro, era bom, velho. Eu mandando ele enfiar um tá seguro no cu. Mas segurei o ímpeto da zoeira e falei, e tentei responder pra ele em inglês, velho. Quando eu abri a boca pra falar inglês, o Isma se arrebentou rindo, cara. Mas se arrebenta. E, nossa, dá, e, tipo, e o cara fez uma cara assim, que entendeu menos do que eu tava falando antes, né, cara? E aí, e ele, eu tentei falar alguma coisa em inglês, nem eu sei o que era. E ele falou, tá seguro, não sei o que. Eu, puto já, falei, dá, vá tomar no cu mesmo, juntei as coisas, tá seguro, is very best. Vazei, mudou. Tomar no cu, velho. Passou na minha vida, né, cara? Pelo amor de Deus. Tu falou com sotaque gri? Não falei. Eu devia ter falado. Eu tentei falar inglês certo, né, cara? Olha a ironia, né? Eu falei, vou falar inglês maneiro agora. Tá seguro e velho veste. Foda-se, né? Então chegamos ao final do primeiro podcast. Considerações finais aí, Rodrigo? Cara, o GP foi massa pra caralho. Superou qualquer expectativa que eu tinha e qualquer outra que eu podia imaginar, assim. Foi diferente de uma maneira absurdamente bacana, sabe? Uma experiência única. E eu quero muito ir nos próximos, assim que der, sabe? Eu não sei, o pessoal falou ir pro Chile, sei lá. pro Chile ia ser engraçado. Já pensou eu lá falando inglês com os caras? Cara, assim, é muito massa mesmo. Foi foda pra caralho, com todas as experiências, sim, até as frustrantes viraram história, foi maneiro, entendeu? A viagem foi bacana, mas achar o hotel foi uma desgraça, porque tem um buraco negro lá de GPS no centro de Porto Alegre. Porto Alegre das Bermudas, né, cara? Pois é, Porto Alegre. Enfim, foi bacana. Eu queria também, antes de encerrar, só mandar um abraço pro Jean, pro Caster Calhorda, que, né, conheci ele lá pessoalmente, o cara é mais demente do que parece. E a gente jogou um draft junto, e ele é pro no draft, sim, ele passou umas dicas, nunca tinha jogado draft. Você apitou, inclusive, o nosso jogo lá. Sim. Né? Foi bem maneiro, cara. Eu recolhi os papéis também. Já recolheu os papéis, sim. Né? Foi maneiro, cara. O cara é gente boa pra caralho. E falar de novo, né, do Grimório em Chamas, que... E falar o seguinte, ó, a Liga Magic contrata nós, velho. Paga nós. E mandei uma cartinha pra Liga Magic pra tentar ali entrar pelas beiradas. Pode crer. Tá ligado? É que eu não sei, na verdade, assim, eu não sei qual é a proposta direito da Liga Magic, porque o Grimório é zoeira. Não sei se eles querem manter a zoeira. Enfim, não sei. Contrata nós que depois a gente tá certo. Tá ligado? Ah, cara, e é isso aí. Né? O GP foi massa pra caralho e eu vou no próximo. Então tá, William, suas considerações finais. Cara, quero mais. O GP foi incrível, a viagem ali com o pessoal, a gente foi em dois carros, oito gordo, não sei como os carros chegaram até lá. Foi tudo muito maneiro, tudo que a gente aprendeu, vivenciou, se ferrou, que nem o Guigo falou aí. Valeu tudo muito a pena, a gente gastou muito dinheiro, foi muito cansativo, passou muita fome, mas eu acho que foi uma coisa bacana que a gente com certeza vai levar pro resto da nossa vida magiqueira ainda. E vamos ver se a gente consegue em mais alguns, quem sabe, né? Com a galera aí, e vamos usar a experiência que a gente conseguiu lá para os nossos joguinhos de fundo de quintal e no Wild West, que vai ser a parte boa. Então, de minha parte, de forma geral, eu quero agradecer a todos os juízes pela paciência, um juiz novato que conseguiu sua certificação em janeiro desse ano. Eu quero agradecer a todos pela paciência, especialmente ao Leonardo e à Alice, que me deram várias dicas de como proceder lá. Também ao Antônio e ao Emanuel, do México, que a gente conversou muito lá dentro do GP. Você conseguiu falar com o castelhano, então? Consegui, cara. Ah, parabéns. Era um inglês bem fudido, mas era um inglês muito fluente, parabéns. Diferente do meu Sverry Best. Não rolou o Sverry Best. Não rolou o Sverry Best. Tamo nesse. Então eu quero agradecer de uma forma geral a todos os juízes, ao Carlos, inclusive, que também me auxiliou no primeiro dia, que o primeiro dia eu tava bem perdidão. Dentro, inclusive, do hostel, onde todos os juízes ficaram, ficamos em 13 no mesmo quarto. É, suruba. Foi muito bacana mesmo a experiência. Então, com certeza, toda a experiência que eu consegui com vocês aí, eu tenho eternamente minha gratidão a vocês. E nos vemos, conforme dito por eles, pelo Sr. Eder e pelo Sr. Nicolau, que são dois caras que me auxiliaram muito lá dentro também. Nos vemos nos próximos GPs e nas próximas arbitragens da vida. Muito obrigado a todos por terem ouvido. Compartilhe aí com seus amigos aí pra dar aquela forcinha pro nosso podcast. Muito obrigado, um grande abraço e valeu, até a próxima. Falou.